Não. Ó, no final, inclusive, eu vou citar minhas fontes, porque eu sou honesto, eu não sou que nem o Freud. Falei de novo. Ninguém cita a fonte aqui, nada. Aqui, nesse podcast, ninguém não cita a fonte. Não tem a BNT nessa merda. Aqui ninguém cita a fonte. Aqui não tem legitimidade. Aqui é assim. Amarelo, geladeira no ar! Aqui quem vos fala é o Júpiter Natal na casa 1 do Amarelo Geladeira. Fred Pereira! Nossa, muito bom! Eu entendi tudo. E hoje estou aqui com a garota que não é pisciana, mas viaja... Juli Rolezeira! Desculpa, eu não tava prestando atenção. Pisciano mesmo. Meu ascendente é em peixes, desculpa. E hoje estou também aqui com um jovem que no quesito de astros é uma estrela. Ryan Maia! Nossa, depois dessa, adivinhou que minha lua em leão, né? Adivinhou que minha lua em leão. Obrigado, gente. Um beijo. E hoje estou aqui com ele, que é taurino, mas não anda comendo nada. Luiz Gelati. Em primeiro lugar, o senhor me ofende lindo com essas verdades. Em segundo lugar, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que os senhores estão? Não interessa. Prazer em participar desta gravação. É bom você falar que é um prazer mesmo, né? Porque... sempre um prazer. E só lembrando aqui pro nosso ouvinte, Juliana, qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail? Já tá sabendo legal. Caixa postal 50, como é que é o DDD daí? 67. O nosso e-mail é contato@amarelogeladeira.com.br. Qual o nosso site, Ryan? www.amarelogeladeira.com.br. E se vocês quiserem e vão querer e vão gostar, vocês podem nos procurar nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, que tá Amarelo Geladeira, e o Twitter, que é Amarelo Geladeira. E o Twitter, que é Amarelo Geladeira, sem o I, só Amarelo Geladeira, que como diz a Juliana, o Twitter é essa coisa compacta, né, Juliana? Sim, pós-moderna. Daí você manda pra gente aí o feedback, pode mandar pra gente as perguntas, os seus dilemas que nós vamos tirar pra você, que a gente no final do programa nós iremos ler o seu e-mail. Qual é o tema do nosso episódio de hoje, Ryan? A gente vai discutir hoje quem estava certo, se a razão é autônoma ao corpo ou se a razão é parte do corpo, e por isso a gente chamou o psicólogo aqui, Luiz Gelati, pra falar sobre sabia. Isso. Ah, é? Era isso? Então eu vou embora, porque brincadeira. Eu não sei. Brincadeira. Eu estudei errado pra pauta. A gente vai falar hoje sobre a nova ciência, que é mania entre os jovens. E a gente vem deixando a coisa astrologia. Sair do controle. Então, o tema hoje é astrologia. Astrologia, essa coisa aqui. Uma hora eu teria que falar disso, né? Porque a gente vive falando de astrologia no nosso podcast, né? Sem saber. Sem saber de porra nenhuma de astrologia. Sim. Não, mas assim, eu acho importante comentar que nada acontece por acaso. Hoje é 20 de março, então hoje é ano novo astrológico. Aí. Senhores, feliz ano novo. Feliz ano novo. Já comprei um Chester aqui pra minha casa. Verdade. Nossa, a gente não dá ponto sem nó. Aqui, só um minutinho. Alguém pode me mandar a pauta? Que deselegante. Gente, Juliana tá desmaiada. Amarelo Geladeira. Hoje, dia 20, que a gente tá gravando, é o dia que inicia o ano novo astrológico. E a gente não poderia deixar de passar esse momento sem ser de falar de astrologia, né, gente? É... A gente poderia, mas a gente não quis. Poderia. Inclusive, teve tantas coisas que a gente queria falar, né? Mas a gente, foda-se. Mas a gente adora astrologia. Essa ciência que é tão adorada pelo pessoal de humanas. Perceba um negócio. O pessoal de humanas adora falar de astrologia, mas até onde interessa ele. Porque quando começa a entrar trino... Começa a falar de... Ah, não. Via combusta. É o quê? O que é uma porra de uma via combusta? É quadratura. É o quê? Só falar o Plutão. Todos negócios. Falou número. Plutão, todo mundo, ninguém dorme. Eu acho que as pessoas gostam muito de astrologia porque ela é uma ótima desculpa, sabe? Exato. É mais fácil encontrar uma desculpa do que encontrar uma solução. Sim. Então, negócio... Isso, exatamente. Eu sou assim porque, né? Não, não, eu não sou um babaca do caralho, eu sou ariano. Isso. Ouviu, Ryan? Entendeu, né? Pois é. Chegou, né? Aí acaba sendo aquela coisa. Eu posso deixar de ser um babaca do caralho? Até que posso, mas eu não posso deixar de ter nascido no mês que é de Áries. Então fica mais fácil. Verdade. Sim. Posso usar essa desculpa o resto da minha vida? Não essa desculpa. Mentira. Na verdade, a astrologia, como a Juliana tá falando, ela é uma boa desculpa. Inclusive uma boa desculpa pra começar uma conversa, né? Isso, tipo, exatamente. Eu ia falar agora. Porque esse negócio de, porra, será que vai chover? É. Astrologia nada mais é do que o novo, será que vai chover? Tipo, virar e falar, qual que é o seu signo. Poxa, eu sou petista. Peixe, cara. Deu pro petista. Petista com ascendente em Lava Jato. Ué, Lula! Não vamos falar muito sobre isso, né? Porque essa ligação pode estar sendo aí, gravada. Nem sabe quem que vai ser presidente amanhã, né? Ou já é. Quando sair esse podcast, ninguém sabe quando é o presidente, enfim. E, na verdade, a pessoa vira pra outra e fala, cara, qual o seu signo? Poxa, eu sou, sei lá, câncer. Que merda. Deu pra perceber no seu olhar, velho. Você é uma pessoa que passa... sempre é muito assim, né, cara? O nome disso é engenheiro de obra pronta, tá ligado? Exato. Como é que é pra vocês, quando vocês começarem a se relacionar? Porque a Juliana, eu sei, quando a gente começou a se relacionar com essas coisas de astrologia, ela não acreditava muito, não. Não. Tirava muito sarro, inclusive. Sim. E acontece essas coisas aí. Um dia a gente tá tirando sarro, no outro gravando sobre astrologia. Pois é. E o pior, acreditando. E o pior, fazendo tatuando. Tudo e o pior, tatuando no braço. Verdade, o Ryan tem. Tatuagem ariano? Tem. É. Isso é uma regra, por acaso. Porque todo o ariano parece que tem que ter uma tatuagem ariana. É no impulso? Não, é no muque. Pra ficar bem viril. Pra ficar bem viril. É no muque, não é no... É no impulso, não é no cóccix. Mas e aí, gente? Vamos tentar explicar. Aqui, cagando regra total. Se você quiser saber alguma coisa de astrologia mesmo, vai ler um livro. Mas eu duvido que você vai fazer isso, como a gente também não vai. Talvez o Luiz faz, eu não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre os signos, né? Ryan, você que é ariano, sendo Áries o primeiro signo, o que você pode falar de Áries? Satanares. É, tipo isso. Satanares. É, meu signo é muito legal, né? Não. Na verdade, tem uma fama horrorosa, só não acho que não é pior do que Escorpião. Tem a fama de ser violento, mandão, egoísta. Birrento. É, centrado, infantil. Mas também tem a fama de ser, ter muita força, né? Começar as coisas e puxar o bonde, igual eu faço aqui no Amarelo Geladeira. Você é um abraço. Bichão mesmo, hein, Dô? É verdade. Pior que é verdade. Pior que é mesmo. A minha mãe também é Áries. Ela, cara, é uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil, Áries. Qual que é o símbolo de Áries? É um bode, né? Carneiro. É um bode. Carneiro. É um bode. Carneiro. É um bode. Carneiro. Bode é dos caras. É o dia, o bode, Lúcifer. É ele, é Beelzebub. E ela é bastante... Como é que eu posso falar? Não é impulsiva, bastante fogo, né? Porque é um signo de fogo. E é um negócio de criança birrenta mesmo. Se você não der o que ela quer, ela fecha a cara e faz birra. Só falta se jogar no chão e começar, eu quero, eu Nossa quero, Senhora. Eu quero. Olha só, eu sou a pessoa do Amarelo Geladeira mais fácil de lidar. Mentira! Vou falar a verdade, não é mentira. É a pessoa mais fácil de lidar. É realmente você, cara. São muitos anos de análise, né, Ryan? Pra ser uma pessoa centradíssima. O seu, Luiz. Que é o próximo. Você que é taurino, que é o próximo signo, o que, que você pode falar sobre touro? É transão? Não, o signo de touro é o seguinte. É fácil de se lidar com ele. É só você fingir o tempo inteiro que ele tá com fome, com sono e com razão. Bem tranquilo. Touro, devia ser, sei lá, jumento. Ô, bicho, pra empacar numa coisa, né, cara? A minha mãe é taurina, cara. Minha mãe é taurina. O taurino, ela nunca pediu desculpa na vida. Nunca. E quando ela quer se desculpar, ela dá comida. E eu aceito as desculpas, porque eu também tenho a lua em touro. O taurino, ele é uma coisa assim, quando ele tá parado, é difícil ele se mexer, mas quando ele começa a se mexer, você não para mais essa merda, tá entendendo? É bem um touro. Se o touro tá sentado, você não vai fazer ele levantar. Só que se ele olhou pra uma coisa e falou, vou chifrar aquela merda, você não faz ele parar enquanto ele não chifrar aquela merda. É bem por aí. Eu conheço 3 pessoas de touro, assim, e elas têm 3 características muito... Pouca gente fala, porque falam que touro é amável. E as 3 pessoas de touro que eu conheço, elas são muito grossas. Uai. Muito estúpidas mesmo. Obrigado, entendeu? E gêmeos. Bom, né? Já tá bem falado, já falamos bem sobre gêmeos aqui, né? Climão. Eu acho que gêmeo fala muito, né, cara? É, e aí, mesmo. Como a gente sabe, falador passa mal, né? Geminiano que participou aqui do Amarelo Geladeira foi a Larissa, né? Lá do nosso segundo episódio. Sim, a Larissa é tipicamente geminiana. Tipicamente menina, fala pra caralho. Fala muito, é cheia das gracinhas. Cheia das gracinhas. É muito inteligente, porque pensa muito rápido, né? Muito curioso também. E muda de opinião muito rápido. É. Exatamente. Se a gente pudesse trocar gêmeos, ele poderia ser... A pós-modernidade. Pós-moderno, é líquido. É, mas é gêmeos muito, é não se apegar a nada, por exemplo, contrário do nosso amigo Toro. A coisa de gêmeos, né? É que é o seguinte, é que gêmeos é um signo de ar. Então, essa coisa dele... A carteirada. Muito, dele mudar muito de... E ele é de ar e é mutável. Isso significa que ele muda de opinião, só que ele não muda de opinião porque ele vai na cabeça dos outros. Ele muda de opinião porque é meio fácil de convencer ele de que aquela opinião é a correta. Ele não acha aquilo porque o brother dele acha aquilo. Ele acha aquilo porque ele pensa e fala, não, porra, faz sentido isso aí. Só que aí ele pensa do outro lado e fala, porra, faz sentido isso aí também. E aí acaba ficando essa coisa. E é tudo meio que ao mesmo tempo, né? No começo da noite é uma coisa e no final da noite já é totalmente diferente, assim. Eu acho que eles são bem, assim... Bipolar. Observadores. Eu acho eles muito observadores, os geminianos. Eles racionalizam muitas coisas. É. Mas nada com tarja preta não ajuda. Exatamente. Né? Ritalina. Ritalina. Tá ótimo pro geminiano. Ah, a gente vai falar então de câncer. Câncer é o signo da emoção. É o signo do. É o signo da pessoa chorona, né? Essa é a verdade. É o do Máscara, cara, da Morte. Da pessoa... A gente esqueceu de falar os Cavaleiros do Zodíaco. A Juliana boiou. Né? Eu acho legal a Juliana boia nesses momentos. Esqueceu de falar, por exemplo, ó, Ares é o Mu, tá, gente? O Touro, Aldebaran. Gêmeos é o Brasileiro. Saga, né? O Saga, e tem o irmão, o gêmeo dele. Bela piada. E tem o Máscara da Morte. Máscara da Morte, câncer, que é o quê? Que é o quê? Não, psicopata! Ei, como bom canceriano. Todo canceriano é psicopata. É que assim, o canceriano, ele faz as coisas com emoção, né, velho? Se ele vai comprar um pão, ele, porra, vou comprar pão pra caralho, vai ser o melhor pão que eu comprei na vida. Se ele vai amar, ele vai amar pra caralho. Se ele vai ser violento com o coraçãozinho dele ali, tá ligado? Coraçãozinho dele, entendeu? Ai, que maldito. Eu não tenho nada pra falar sobre câncer. Nada. É, você tá com medo, né? Porque se a gente estiver falando aqui, o canceriano vai guardar isso até o caixão dele. É verdade. Você é canceriano e tá ouvindo isso, eu tenho certeza que você tá aqui guardando tudo lá no fundo de uma gavetinha. Eles guardam tudo. Eles guardam tudo, tudo, tudo rancoroso. E como disse lá o Drauzio Varela, rancor causa o quê, Juliana? Câncer. Isso aí, cara. Câncer também, ele acho que é mais do que pisciano, ele muda de humor muito rápido. Eu não sei se tô falando alguma besteira, mas também as duas pessoas que eu conheço de câncer, a pessoa muda de humor assim, ó, num estalar de dedo. Uma hora você tá aqui em cima, outra hora você tá lá no inferno, entendeu? O pisciano também tem muito disso, mas eu consigo ver mais em câncer isso. Isso é mais de câncer. Do nada bate aquela bad, sabe? Plau. As duas pessoas de câncer que eu conheço são assim. Uma coisa sobre câncer é que assim, bate essa bad e ele é tipo uma esponja inversa. Ele não absorve, ele manda pra fora. É então, se você tá num rolê e tem um canceriano e esse canceriano fica na bad, ele vai foder o rolê inteiro. Uh-huh. Vai ficar todo ele mundo na bad, acabou o rolê, quero ir pra casa. É isso que vai acontecer. E peixes é o contrário, né? Ele fica deprimido ali na dele, né? Tipo, fica ali deprimido na dele, exatamente. Melancólico ali. Sim. Se ele pegar um psicanalista, o psicanalista vai falar pra ele, continue fazendo o que você tá fazendo. Não guarde nada. É que assim, psicanálise meio que vai falar o que ele tiver na vibe de falar, né, velho? Porque um dia você viu que a psicanálise não é nem ciência, porra. É libriano, né? É libriano! Leão, eu queria que a Juliana falasse sobre. Pode deixar. Juliana, leão, eu sei que você tem proximidade com leão. Leão é horrível. É horrível. Tem um rostinho bonito? Não tem um rostinho bonito. É. são suportáveis? Não, não. Totalmente arrogante, totalmente egocêntrico, não é? Não. Ele é aquela pessoa que chega no rolê, todo mundo olha e ele fala, caralho, já chamei a atenção. E pensa, tá todo mundo olhando pra mim, tá todo mundo gostando de mim, mas na verdade tá todo mundo, chegou a diferentona. Tá todo mundo assim, né, cara? Eu acho que diferentona são os aquarianos, mas o leão é mais metido mesmo, né? Foda do leão é que ele, geralmente, ele tem duas características. Ele é lindo e ele sabe disso. E aí cria um problema, porque, tipo, os caras são bonitos. O problema é eles descobrirem isso. Ah, o cara vai ficar se achando pra caralho. Eu tô pensando pessoas de leão feio aqui. Eu conheço. Leonino feio. Eu conheço um leonino feio. Mas a maioria são bonitos mesmo. Só que eles são, né, horríveis. É, narizinho em pé, né? É, eles são muito egocêntricos. Eu acho que, na verdade, eles têm uma característica parecida com Capricórnio também, que é de mandar nas pessoas. Só que o leonino, ele coage as pessoas. Ele aponta o dedo, sabe? Ele fala, faz isso pra mim porque eu sou foda e porque eu, entendeu? O leonino, ele seria mais um reizinho, enquanto o Capricórnio, ele seria mais um presidente. O leonino, ele tá na posição dele pela natureza, enquanto o Capricórnio, ele tá pelo mérito. E o... Né? É bem isso mesmo, isso. Uma coisa bem assim. Quer resumir tudo que o signo de leão representa? É uma palavra bem curta. Eu! Você pergunta pro leonino o que que é, ele vai falar, sou eu. Sim. E é isso aí. Ele é o signo fixo de fogo, né, Luiz? Ele é fixo de fogo, exatamente. E o que isso significa pras pessoas que não sabem? Eu também não sei, eu só anotei aqui. É o seguinte, se for pra resumir cada elemento em uma palavra, fogo é tesão, tá ligado? Fogo é ímpeto. E aí o que acontece? Os três signos de fogo meio que tem isso, né? Que é Sagitário, Áries e nosso amigo Leãozinho. O que acontece? Eu não gosto. Você conhece um leonino que ele não é egoísta ativamente. Ele só acha que a opinião dele é mais importante, mas às vezes ele nem se toca disso. Mas é uma pessoa autocêntrica que não manja. Eu convivo com uma leonina adolescente. Então você imagina. Imagina. Não, mas o problema dela é ser adolescente, na moral. Eu acho que o problema dela é os dois, porque a bicha gosta de dar uma carteirada, hein? Eu nunca vi leonino gosta de dar carteirada. Como a gente lida com esse ser, Luiz Ligelati? Depende. Isola. Se você quiser paz... Não, se você quiser paz, você só concorda com ele, só fala, não, é isso mesmo. É tipo mesmo, louco. É tem que tratar aí. Que nem louco. Não, né? É que o louco... Trata que nem louco. Concorda pra não te morder. Concorda, ele vai tipo isso. Puta, bem isso. Então tá certo. Você já aprendeu aí, já. É, isso aí. Você quer paz na vida, você faz assim, não, porra, beleza, cara. Agora deixa eu ir ali. Deixa eu comer minha empadinha. Você vai embora. Agora vamos falar do signo dos nerds. Virgem. O que vocês podem falar sobre virgem? Eu não sei opinar sobre virgem. Também. Eu posso falar um pouco. Eu tenho lua em virgem. Maravilhosa lua em virgem que me faz ser o quê? Me faz ser o quê? Não, uma sei. Pessoa paranoica. Bastante precavida. Não, não sou paranoico, não. Não sou. Sou precavido, Juliana. Já tá, eu paranoia. Não sou paranoico, não. Sou precavido. Precavido. Mas o Fred tem a lua em virgem e não é organizado. Eu nunca vi uma pessoa tão desorganizada como o Fred ter uma lua em virgem assim. Não, tô organizado sim. É meu jeito, porra mas eu sou. Nenhuma. É que assim... Sou sim, vai tomar no cu que eu sou organizado. É o caralho. Mais organizado que você. Não assim, é. Virgem significa que a pessoa vê o defeito. Se ela vai fazer alguma coisa sobre... Aí ela, é outra história. Exatamente. Fred não é organizado. Sou, você é louco. O Fred é tão ruim em virgem que ele é o editor do Amarelo Geladeira, né? O que que o editor faz? Ele fica vendo o defeito dos outros e cortando, né? Virgem é o castrador. E vocês, como boas pessoas que não são, fica lá atrapalhando a edição. Não somos. É, sim. A minha mãe tem lua em virgem também. A minha mãe, sim, é uma pessoa organizada e limpa. Eu e tenho limpa. Todo... Nossa, você me chamou de sujo? Você é sujo. Pera lá! O Fred, quando ele sai comigo, o que eu tenho que falar? Vai passar essa camisa, Frederico, que eu não vou sair amassado com você assim. É que ele é punk, gente. É verdade ou não é? É verdade ou não é, Fred? Então, virgem, na verdade... É verdade. Eu falo, não, vai limpar esse tênis, Frederico, eu não vou sair com você assim. É, se limpasse, se passasse a camisa, não era virgem. Aí, ó. Deixa eu falar pra vocês. Virgem, na verdade, o que eu sei de virgem é um signo que tudo tem que ser metrado. Ele é um signo de exatas, né? É isso que é virgem, cara. É um signo positivista. Tem uma certa dificuldade em sair de si mesmo, eu acho, assim. Dar uma relacionada. Você acha? É, virgem, ele é um signo que critica muito as coisas, inclusive a si mesmo. Ele critica tanto a si mesmo que ele não se contém criticar a si ele mesmo. Ele é o fixo critica de... a ele e o mundo. Ele é o fixo de terra? É mutável. Ah, ele é o mutável, ah, de... é mutável de terra. Quem que é o fixo de terra? Capricórnio? Ah, leão. Errou! Leão não, é... Ah, é touro, é você. É touro. A lua da minha mãe, virgem, é tão forte que ela, pra elogiar, ela tá criticando. Um dia ela falou assim pra mim... O elogio do virginiano não ficou tão ruim. Ela falou assim um dia da minha tia, da irmã dela, mais velha, ela falou assim, nossa, a Vilma nem parece que tem a idade que ela tem, né? Também ela não se preocupa com nada, né? É uma pessoa tão lenta, não faz nada. Nossa, sua mãe é taurina com lua e virgem, que isso. Com lua e virgem e ascendente em câncer. Nossa senhora. É, Jesus. A minha lua em virgem, ela faz o seguinte comigo. Eu com as pessoas, eu não conheço e não quero conhecer. Eu sou assim, eu não gosto das pessoas à primeira vista. Ele não gosta eu de não ninguém. Não gosto de ninguém. Meus amigos, praticamente todos que eu conheci, eu odiava antes de me tornar amigo deles. Eu odiava a Juliana. Tem um motivo, né, se eu vi o podcast passado, porque ela roubou minha cerveja. Eu não gostava. E depois é o canceriano que guarda a mágoa, né? É, vai vendo. Eu não gostava. Da Carol Caco, eu não gostava. Do Luiz Henrique, não que eu goste hoje em dia, mas eu não gostava do Luiz Henrique. Eu não gostava das pessoas. Os meus melhores amigos são pessoas que eu não gostava e depois eu entrego pelo lado sagitariano. Mas é esse lado, ele faz com que eu tenha problemas em querer gostar das pessoas e me relacionar com as pessoas. Tá correto, Luiz Gelati? Tá e correto, tá... segue o jogo, foi um lance legal. Não, mas é essa coisa, a coisa primordial, o que define virgem, o que define essa energia ou essa coisa toda de virgem, é essa coisa de assim, porra, tudo tem o defeito, então vou procurar o defeito. Só que aí a pessoa pode ter aquela coisa de temos um problema, então vamos resolver, ou pode ser aquela coisa de pá, não, tá ali o problema, tá a crítica destrutiva, manja, não, tá bosta isso aí. Mas aí varia, né, porque... Varia. Agora, vamos falar do signo mais falciano. Nossa, esse aqui. É mesmo. Libra! Mais do que gêmeos? Nossa, eu acho. Não sei. Libra é falciane. Signo falciane, cara. Daí, Luiz Henrique não deixa a gente mentir, né? Falciane. Falciane. Vai tomar no cu. O que a gente pode falar de Libra? Libra é aquele... É o mestre do Shiryu. É o mestre do Shiryu. Podemos dizer que é o signo que trabalha dos dois lados. É o signo da delação premiada, né? Delação premiada. Sabe quando você tá na fila do self-service e ela trava? Uh-huh. Pode saber, é um libriano lá, travando a fila. Ele não sabe se ele vai ficar, se ele vai pegar a picanha ou o frango, ele não, né, sabe se ele vai ficar com a picanha ou com o sushi, que tá logo, logo à frente, né? Existe a possibilidade de ele ficar com os dois, né? E sim, porque sempre. Ele quer agradar tanto o sushi quanto a picanha, não, né? Só que aí ele vai reclamar. Esse libriano, ele vai ficar, puta, eu pego o sushi ou a picanha. E não importa qual ele pegar, ele vai se arrepender de não ter pego o outro. Essa sim. É a coisa do libriano. Porque o libriano, ele é um signo da qual ele é bastante sociável. Sim, certo? Porra, pra caralho. Isso sim. Ele é o signo mais sociável? É um negócio assim, ele é o sociável puro, digamos assim. Que a gente tem dos quatro cardinais, né? Você pega os quatro signos cardinais, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Eles são o extremo, cada um é de um elemento e cada um é o extremo daquele elemento. Libra é o cardinal de ar. Então ele vai ser o signo de ar mais clichê de todos. Ele vai ser sociável, ele vai ser racional, ele vai levar em conta argumentos dos dois lados, e é por isso que ele acaba, às vezes, sendo indeciso. Porque se é mal trabalhado, o cara vai ficar, porra, se eu sair de casa, eu não tenho minha cama, só que tem o rolê. Ah, se eu for pro rolê, se eu ficar em casa, não tem o rolê, mas tem minha cama. Aí ele vai pra festa e fica querendo ficar em casa, tá ligado? Não... E ele fica em casa querendo ir pra festa. Querendo ir pra festa, exatamente. O reclamão. Eu acho que Libra, ele tem sempre uma cara meio de paisagem, assim, sabe? Tipo, você tá falando com ele tá, legal. Mas é por dentro ele tá, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei se eu fico aqui conversando com essa pessoa, se eu vou pro bar, ou se eu vou mijar, porque eu não sei se eu tô com vontade ainda. Ele tá sempre meio com uma cara de paisagem, assim, mais do que o pisciano, assim, que o pisciano, ele não tá com cara de paisagem. Ele tá longe, ele tá longe mesmo, ele né? Não tá lá, ele não tá lá. Mas aí, o Libriano, ele tá mal? Com aquela cara. Quer falar mal de pô, Libra? Eu até queria, cara, mas vocês já encerraram a cota mesmo? Não, tá encerramos não, por favor. Pode... Nunca vou falar mal de Libra. A gente é tipo a Luciana Gimenez aqui, enfia que cabe mais. Então, tá. Bom, é porque tipo... eu tenho uma certa coisa com Libra, que é o seguinte, eles se consideram uma pessoas super diplomáticas, né? Só que se você chegar pra ele falar mal do signo dele, acabou o amor. Eles ficam muito bravos quando você fala assim, ah, Libriano não presta e tal, eles saem de si. Eu fico muito triste porque o par perfeito de Libra é Ares, né? Então eu fico assim, pô, não, tô no sal. Aonde isso? Você deve, ah, depois isso é astrologia de banca de jornal, é, astrologia, né? Modernet, né? Depois isso vai só ser que... falado, mas essas coisas de par perfeito, de inferno astral e paraíso astral, é muito errado. O pessoal inclusive, entende muito errado. Inclusive, você ouvinte de Libra procurando taurino, manda pra gente um e-mail. Mostrando amor Rayan, sem fim. Rayan está solteiro. Vamos fazer uma combinação astrológica aí. De touros também. Mas você falou errado então, né, Pedro? Falei o quê? Você falou touro. Falou touro. E como é? Ares. Falei o quê? Touro. E como é? Ares. Falei o quê? Touro. E como é? Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa... Não! Escorpião. Ah, passamos da metade. Nossa, passamos da metade. Escorpião. É sobre escorpião? Esse eu não quero muito falar, só pra... Olha, muito obrigado, foi um prazer. Isso, é. Esse eu tenho um pouco leão. De medo de falar alguma coisa. Não, escorpião. É, eu não tenho medo de escorpião, pode vir. Eu piso. Ele te pica. Samba, a pedra no safado, safado. Safado da Juliana é leão. Pois é, a pedra no meu sapato é escorpião. Isso não deu certo nem a pau. Meu pai é de escorpião. Só eu sei as lágrimas e dores que eu já passei nessa vida. Difícil demais. O escorpião pra mim é tipo aquela música lá do Zeca Pagodinho. Qual? Eu nunca vi. Como Pablo, é? Qual nunca... é a música, Pablo? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nunca vi nem comi. Nunca vi nem comi. Nunca vi nem comi. Só ouço falar. Eu não conheço escorpianos. Eu não sei quem são. Quem são escorpianos? Não conheço vocês. Lula escorpiano? É. Tá certo, você já vê lá na ligação, né? Todo revoltado, todo doido. Isso não, é escorpião. Escorpião é o signo muito ligado à vingança. É o signo que não gosta, que mexe no seu passado. O escorpião, ele é. Vocês estão pegando, assim... né? Vocês estão pegando alguma referência? Nossa, ele já pensou se ele participasse do arquivo confidencial? Ele ia ficar bem bravo, né? Lula, olha aí, vamos ver aqui. O Delcídio vai falar de você, Lula. Vai no telão. Inclusive, Heloísa Helena uma vez deu uma declaração e disse que o Lula te abraça pela frente e manda alguém te apunhalar pelas costas. Eu não sei. Aí, cuidado, gente. Eu acho que isso aqui pode estar sendo grande. Vamos tomar cuidado. Não, mas o Lula, pra mim, era mais libriano, né? Ah, sim. Porque ele joga, né? Ele joga bem. Não, mas o escorpião... Esses petistas. Tudo que a gente falou sobre leão e sobre eu, pra escorpião é com meu. Ele é possessivo. As pessoas são dele. Demais. Principalmente as pessoas. Ele vai ser ciumento. É um negócio terrível, cara. É complicado. Só destruição. Eu ouvi falar que o escorpião é o melhor stalker que existe. Então, o escorpião, ele pode ser um bom stalker porque... Ele precisa, tipo... Ele é tipo... Qual é a música do stalker? Tipo, quantas notas? Dá, tipo, 3 letras, ele acha a pessoa ali rapidinho pra você. Mostra uma foto aí. Ele já acha rapidinho. Ele já puxa uma foto da pessoa tomando banho, mano. Porra, como assim? Ele já acha nude da pessoa. Não, é complicado, porque justamente porque como ele é fixo de água, ele é emotivo, né, cara? E é muito fácil o emotivo virar stalker quando o bagulho é complicado. Ele chora escondido, né? Na hora que a luz chega nele, ele abre o peito e fala, tô massa, tô joia. É isso. Tá tranquilo. Tipo isso. Tá favorável. Ele é aquele... E por que falam que ele é muito sexual, assim? O sexo dele, ele não é sexual da mesma forma que, por exemplo, sagitariano tem uma coisa de sexual, mas aí é com passar o peru. Tipo, fala isso não, cara. Para com isso. Fala uma porra dessa não. Dá uma brincadeira. É verdade. Mas isso, é um negócio, viu? Assim, de querer. Se eu pudesse. Porra. orientação sexual, quero. Agora, o escorpião é uma coisa assim, ele não é necessariamente monogâmico, mas é aquela coisa, ele quer estar com aquela pessoa e ele quer comer até não sobrar nada, tá ligado? É uma coisa mais profunda, mais íntima. Ah, isso assim, é, os escorpianinas que eu tive envolvimento é maneiro. E que o regente deles é quem? É Plutão? Não, então, tem um negócio assim, que o... isso vai ser falado depois, mas Urano, Netuno e Plutão não são regente de ninguém. Pra fins astrológicos, o último planeta é Saturno. Acabou o mundo de vocês, hein, agora. Ué, então se não é Plutão, é Marte. Eu acho que é Marte. É, porque eles têm umas coisas parecidas com a gente, sabe? O regente escorpião é Marte mesmo. O próximo signo é Sagitário. Prefiro não comentar sobre. Sobre sagitarianos e especificamente sagitarianas. Adoro. Nada adoro. Contra, inclusive tem obrigada. A minha discussão. Obrigado. Por quê? Vamos falar por que Sagitário é o melhor signo do zodíaco? Ai, ai, gente, porque a gente é legalzão, entendeu? A gente é foda. Todo mundo gosta de Sagitário, né? Não, nem todo mundo, não. Todo mundo gosta. Os que não gostam são pessoas com problemas. São pessoas invejosas. Não, eu falei, não gosta, você tá ouvindo, não gosta de ser invejoso. Você queria ser de Sagitário, você queria ser todo Sagitário. Sagitário, eu adoro quando... Vou falar igual, carioca aqui, vou falar igual carioca. O Sagitário é aquele cara que quem gosta, gosta, quem não gosta, curte, tá entendendo? Todo mundo quer saber como que você odeia um Sagitário. Não dá, velho. Sagitarianos são verdade. Pessoas bora. O mundo precisa de mais pessoas bora. Você chama, vamos em tal lugar, bora. Sabe aquela isso. pessoa assim, ó, você fala assim, ó, ou vamos ali dar vamos. Um rolê lá na puta que pariu, entendeu? Tipo assim, de bike, vamos. Vamos. Entendeu? Não, vamos. No vamos ali, ele já teria falado vamos. Tá vamos, é. Por isso que eu adoro. Eu sei. Sou uma pessoa assim, não, na verdade eu não sou muito assim não, mas assim quando eu me proponho aí num lugar tipo, sabe, se chegar num lugar e tiver uma tirolesa, eu vou ser aquela pessoa insuportável que vai falar assim, vamos amiga na tirolesa, vamos lá da tirolesa, vai ser ótimo. Eu acho o sagitariano assim, acho a gente um pouco inconveniente, né, cara? O sagitariano, ele, às vezes ele é meio perdido, ele é aquela pessoa que tá no meio da conversa assim, e aí tipo, ela tá conversando com você, aí do nada ela para e fala, ô, o que que a gente tava falando mesmo, uma coisa meio... Não, é, e às vezes você tipo dá... Tipo Juliana. Ó, vou contar uma história. Uma vez a gente tava no... Ô, seu Moisés. Ô, seu Moisés. Hoje eu vou fazer o seu Moisés. A gente tava na inauguração do bar aqui em Campo Grande e o bar... Pode falar o nome, né, Fred? Pode. Chama Baraúna, o bar. Aí tava lá um grupo de amigos e tal falando do bar, lá, lá, lá, não sei o quê. Aí eu fui no banheiro e alguém cagou no banheiro. E esqueceram de dar descarga. Aí esqueceram. Tá, eu saí, beleza. Aí a guria também foi no banheiro e falou assim, ô, alguém cagou lá, esqueceu de dar descarga. Aí eu falei assim, é, esqueceram uma baraúna lá. E a guria era amiga do dono do bar, cara. Só que, tipo, eu não falei na maldade, entendeu? Isso é muito sagitariano de sagitariano falar as coisas é assim. A pessoa fala, filha da puta, cara. E você não vê aquilo como uma maldade. Simplesmente foi, entendeu? Sagitário não tem filtro, né? Às vezes ele é inconveniente justamente por ele ser meio perdido, assim. Ele não faz na maldade, não, ele só, tipo... Não, injustiça. É um perdido gente... fofo. É aquele perdido que se a pessoa para, olha pra você e fala, não entendi. E você, ah, que fofo. É, eu sinto que o Sagitário, ele não tem filtro. Ele é a zoeira sem limites. A zoeira não tem limites. E ele acaba falando coisa e ele é a pessoa que chega na festa com a torta de climão. Ele é aquela pessoa que, tipo, começa a falar coisas que não devia no meio da festa... Acabar fazendo brincadeiras, tipo, que não podia. Isso é comum. Eu lembro, eu quero até vou contar uma história de sagitariano minha. Eu lembro quando eu era pequeno, eu era uma criança, uma jovem criança. Chai do mar. A gente andava com uma galera, minha mãe era amiga de uma pessoa que ela trabalhava junto e nós andávamos com as filhas dela. E éramos todos ali, tava sempre junto. Então era tipo irmandade nós. E ela veio a falecer, essa amiga da minha mãe, num acidente de carro. Vocês vão ver como é que eu sou escroto, cara. Nossa, ai, agora Deus. Eu tô até com medo de falar isso. E ela morreu, faleceu. E ela é muito conhecida por ela bater bastante nas filhas dela. E a gente fazia brincadeira com isso. Não bater bastante, ela não arrebentava. Tipo, dava umas palmadas. A gente fazia piada com isso. Nossa, agora fica parecendo que a falecida era... espancava as filhas, não espancava, não. E ela morreu. E o que eu fiz, criança? Fui querer, tipo... Ah, vou descontrair, né? Pra pessoa não ficar triste, né? A criança aqui. E eu falei, ah, porra, pensa no lado bom, você nunca mais vai tomar uma palmada e tal. Eita, porra! Caramba! Não, gente, Capricórnio! Credo. Pois é, Capricórnio. A minha foi é o próximo mais leve. Ah, desculpa. João Bidu, astrólogo, grande astrólogo. Capricórnio é o paizão de família, né, cara? Ele Neu Silva, ai, tem que pagar as contas, tem que pôr comida na mesa, tá entendendo? Esse que é o Capricórnio. É o cara que se preocupa com os aspectos práticos da vida. É o meritocracia. Aí ele acaba, às vezes, sendo meio workaholic, é. Meio, tipo, muito trabalho e pouca diversão. Ou, às vezes, ele é aquele cara que, tipo, porra, alguém tem que pensar certo, tem que ter alguém pensando no rolê, né? Eu acho o Capricórnio mandão também, igual o Leonino, assim. Só que ele é um mandão, assim, ele manda e trabalha muito também. Mas ele fala assim, ó, eu vou mandar porque eu sou a única pessoa competente desse lugar aqui, tá bom? É um negócio assim, o Leonino, ele é aquele cara que ele manda por carisma, manja. Ele tá mandando porque, tipo, ele é o cara que todo mundo obedece, digamos assim. O Capricorniano, ele manda porque, tipo, ele trabalha tão pesado que você olha e você fala, velho, esse cara dá gosto de ver ele trabalhando, eu vou trabalhar junto. Ele é aquele cara que te puxa pra carpir o terreno, só que ele vai junto carpir o terreno. Esse é o estilo de ser mandão do Capricorniano. Dentro do horóscopo das ciências sociais, que agora ficou uma mania, cada um tem seu horóscopo do seu coisa, né? Dentro do horóscopo das ciências sociais, o Capricórnio seria o signo da razão instrumental. Oh, tudo pra ele é racional, ele não abstrai, ele não tem nada de abstrato. Ele é tipo Sheldon, né? Se você contar uma piada abstrata, ele não vai entender. Eu acho que eles são muito esforçados, assim, o cara é esforçado. Isso não tem como dizer que eles não são. Sabe aquela pessoa ranzinza? Aquela pessoa que tá meio reclamando, assim, de tudo. É um pouco parecido com o virginiano, assim, nesse aspecto. Mas acho que o Capricorniano, chato. Ele é mais... Ele é como chato. Fala? Mal-humorado. Ele é chato. Ele é mais mal-humorado, chato, assim, chato, entendeu? Chato. O humor do Capricorniano, ele vai sempre ser algo, assim, meio, tipo, reclamando da coisa. Sabe aquela pessoa que reclama e é engraçado? Provavelmente ela tem algo muito forte em Capricórnio, assim. Tem gente que reclama e é engraçado. Eu acho que o Capricorniano, ele é reclamão, e o regente assim. Regente Capricórnio é Saturno, né? Saturno é o pai severo do Zodíaco. Ele é aquele pai... Não, mas ele é aquele pai que acha que o filho carpir o terreno e lavar o carro edifica o caráter. O pai é a moda antiga. É tanto que a gente vê agora. É só falar de Capricórnio que a prana baixou, né? Todo mundo ficou... Isso é Capricórnio. Shura, né? Tem que lembrar o cavaleiro Shura. Ai, Shura. Shura de Capricórnio. Tinha um bom... Tinha um bom cavaleiro. Só isso que presta. Cavaleiro do Zodíaco. Capricórnio. Aquário. Camus. Mestre do yoga. De yoga, que congela as pessoas. Eu acho que não precisava falar de aquário agora. Eu sou contra falar de aquário agora. Verdade. Não concordo. Vamos pular aquário? Vamos falar de aquário. Vamos aquário pular. Deixa pro final, entendeu? Ai, eu não tenho saco pra aquário. Juro pra vocês, não tenho saco. Aquário é aquele que a tudo destrói, né? O pessoal fala que aquário é revolucionário, mas não, revolucionário ele destrói porque ele tem outra coisa pra pôr no lugar. O aquariano só quer ver o oco mesmo. Ele é niilista, tá ligado? Acho ele extremamente egoísta. Fala assim, o Sagitário é o adolescente. Eu acho o Aquário adolescente, cara. Aquário ele é mais discorda, adolescente. Ele tipo... discorda por discordar. Ah, eu odiar discordo por odiar. Porque, assim, eu discordo porque eu quero discordar, entendeu? Eu gosto de Aquário. Eu sou gótica. Eu Aquário, você gosta. Não, Aquário, ele é punk. Ele é anarcopunk. É isso que o Aquário é. Que pariu. Só que ele é aquele punk que briga com as pessoas na rua. Ele não é o punk que, porra, não, tem que melhorar isso aí, não. Ele é o punk que briga na rua mesmo e foda-se. Ele é o... Ele é aquele cartoon do Angeli. Ele é o Bob Cuspe. É que isso pariu. Que é Aquário. Ele é o Bob Cuspe, cara. Ele gospe nas pessoas. Ele anda de skate onde tá proibido. Ele mija no lugar proibido. Isso é aquário, cara. Aquário. Vamos exteriorizar aqui o nosso preconceito. Por favor, vamos. Aquário, ele é tudo isso. E se você perguntar o que ele vai falar, Rayan? Foda-se. Ele vai falar que não é. Ele vai discordar. Vai não, falar eu sou, que não. Eu discordo. Não, inclusive, não sou porque essa o aquariano não. Que tá ouvindo agora, ele tá discordando. Eu não sou assim. Nada a ver isso aí que você eu falou. Acho que eles, eu acho que eles também são um pouco, assim, indiferentes. Não, tipo, não indiferente, assim, mas eles não conseguem demonstrar o que eles estão sentindo, assim. Eu acho que eles são exatamente. Um pouco distantes, não são? Uma das características fortes de Aquário é uma certa falta de autoconhecimento. No sentido de, tipo, ele não é uma pessoa que não ama. Ele é uma pessoa que ama, mas não demonstra e às vezes ele nem sabe, Manja, ele é aquele cara que, tipo, porra, tá apaixonado, mas ele não para pra pensar que tá apaixonado e acaba não demonstrando. E aí fica parecendo que é frio. Mas ele não é frio, ele só é meio retardado em relação a sentimentos. Aí ele fica me parecendo um adolescente mesmo, que fica ali no WhatsApp, sentado no canto. Eu já vi gente falando que Aquário, ele é um signo ET do horóscopo. Que ele é até difícil de você realmente falar, ah, Aquário segue assim. Ele parece que ele tem, tipo, uma carta fora da prisão, tá ligado? Ele pode seguir meio que o caminho que ele quiser, às vezes. Às vezes ele foge um pouco do rolê. Ele é o mais solto dentro dos estereótipos do signo. Sim, tanto, e o pessoal fala que é muito característico o fato de Aquário ser um signo de ar. Você não sabe o que esperar dele. As pessoas falam, porra, Aquário é de água? Não, não é de água, é de ar. Porque você não vai saber o que esperar, manja. Uhum. Parada que tira suas expectativas. E eu acho que eles também estão sempre em busca de coisa meio assim, tudo que é novo, tudo que é provavelmente inovador, ou que eles acham que seja, né? Eles estão atrás disso sempre. É uma aversão ao atual, manja, né? Eles buscam uma coisa nova porque eles têm uma certa aversão ao que já existe, ao que tá estagnado, assim. Não, vamos, outra coisa. Quero outra coisa. Isso aqui eu não quero mais, não. Por quê? Porque eu já consegui. Agora eu não quero mais, não. É um signo da diferentona. Bora, né? Pra outra, né? Diferentona. Exato. Aquário diferentona. É diferentona. Aquário é bem diferentona. Encerrando, já o último. Tá já mandando meu podcast agora? O que é não, isso? Não, não tô. Desculpa. Não me bate não, tio. Sou estudante. E agora, pra encerrar? Caralho. Peixe! Afrodite de peixes. Peixe estava fora até agora. Não sabe o que estava acontecendo, a pauta inteira. Peixe estava ouvindo a pauta até agora mesmo e não sabia exatamente sobre o que era. Sim. Ele tava, até agora mesmo ele pensou que estava ouvindo Nerdcast. Agora que ele se ligou. Não, peraí, que podcast é esse que eu estou ouvindo, cara? Hã? Isso é peixes. É isso, exatamente isso. Hã? Exatamente isso. Isso, obrigado pela demonstração. 3 letras H-N. Peixes, o que a gente pode falar de peixe? Peixes, nada. Cara, a melhor pior piada. O peixes, ele é um signo que eu gosto de peixes. Peixes. Peixes. Peixes. Ele é um signo que eu gosto porque ele viaja, cara. E ele vai longe. Peixes é que ele é sozinho, um telefone sem fio. Você começa falando a palavra pra ele e já termina no final uma outra coisa, tá ligado? Amarelo. Geladeira. Amarelo geladeira é bem pisciano esse nome, né? Ai, meu a Deus. A gente começa a falar com o pisciano sobre política e termina sobre astrologia. Tipo isso mesmo, cara. Peixes é o signo que poderia estar mais envolvido com astrologia? Aquele signo que fala, ah, eu acredito. Cara, peixes, ele tem um lado místico muito forte. Ele tem uma coisa, assim, de... Por causa do LSD, né? É porque, assim, ele é muito... As três palavrinhas mágicas. Ele é louco, ele é criativo e ele é tarado. Isso é uma coisa... Tu, peixes também tem uma coisa sexual, só que é um sexo pouco convencional, tá ligado? É só cara na cabeça vai... dele. Também tem isso. Isso tem muito. Eu tem sei um, como é. Tem um amigo meu que ele fala que, não, você dá oi pro pisciano, ele já te virou do avesso 3 vezes na cabeça dele. É, verdade. Isso mesmo. Não, cara, que eu seja pisciano, entendeu? No meio do acontecimento, ele vai virar pra você e vai falar, ô, chupa meu dedão do pé. Por quê? Porque vai ser louco. É por isso. Eu acho que peixes, ele tem uma coisa muito foda, assim, muito forte, que é empatia, né? Sim, sim, sim, sim. Cara, como que peixes é uma pessoa empática, assim? Os signos de água tendem a ser empáticos e peixes é, eu acho que nesse sentido ele é mais forte mesmo. O problema dos outros é o meu problema, né, cara? E sim, você sim, não sim. Vira um emaranhado ali. Da... E ele resolve o problema na cabeça dele, né? Ele é um signo pouco prático, né? Bem pouco prático. Mas bastante pensativo. Criativo, né? Acho que os peixes é um artista. A sim. Essência de artista mesmo. Louco, criativo e eu tal. Acho que todos os piscianos que eu conheço, eles são... Assim, eles não apenas gostam, eles são bons em algum tipo de arte, manjo. Eu conheço, tipo, piscianos que cantam e compõem muito bem. Conheço uns que, tipo, fazem aquelas artes de hippie, assim, de aquarame e tal, mas faz muito bem. Não, mas todo pisciano é hippie. Eu acho que isso é uma regra. Né? Você é pisciano e você não é hippie, você tá errado. Você é pisciano, você vai virando hippie com você. Sabe quem é pisciano, por exemplo? O Aécio Neves. Ligação com drogas, né? É, é um cara que viaja, assim. Fala assim, ó, se você foi citado também. Então, né, cara? Dá nada. Foi nada, entendeu? E ele continua como se nada tivesse acontecido, assim, tipo... Parafraseando aqui Lulu Santos, como uma ideia que existe na cabeça e não tem nenhuma obrigação de existir, né, cara? É isso que é pisciano. É verdade. A beleza é eu mesmo adoro os piscianos, de longe. Eu gosto muito, eu tendo a gostar de pisciano. Eu gosto me dou também. Bem com eles. Eu meu gosto ascendente também. É em peixes, desculpa. Verdade, é por isso que você passa meia hora pra falar uma frase. Uma coisa que é meio triste é quando você pisa na bola com um pisciano, porque, tipo, ele não vai ficar bravo com você, mas ele vai ficar ele triste. Vai lembrar. Ele vai ficar triste de um jeito que você vai olhar e vai se sentir a pior pessoa do mundo. Mas isso durante 5 minutos. Daqui tipo a pouco isso, ele já não esqueceu. Lembra mais. Eu acho que eles são um pouco piores do que o sagitariano. O sagitariano também não lembra muito, assim, das coisas. Só que o sagitariano, ele não lembra tanto das coisas que fizeram pra ele de errado e que ele fez de errado também, então ele é muito benevolente com os próprios defeitos, né? O pisciano também tem isso, mas assim, de perdoar, galera, tipo, nem, não é nem de perdoar, mas de não lembrar mesmo. Só que o sagitariano, ele não lembra dos próprios defeitos. Ele passa, tipo, ah, eu sou legal mesmo. Mas qual defeito? Eu não entendi essa coisa, ah, sagitariano tem defeito? Não tem. Tá, ele tá com um revólver na cabeça dele aqui. Certeza que o signo, nem o ascendente, assim, tão por ali perto de Ares, não, ali não, na galera. Não, tenho certeza, porque eu sou Libra com ascendente em Libra, que é o oposto. Exatamente, é Libra com Libra, que anula e vira o quê? O oposto. Ares. Mas no final de tudo, a gente fica falando de astrologia aqui, falamos de signos, tudo isso, mas o que manda mesmo na astrologia são os astros em si, né? O que que esses astros têm de tanta influência? Uma coisa que eu nunca entendi. Sol, que porra é o sol? Porque eu nunca consigo entender direito o que que é o sol. Um negócio é assim, essência. É um negócio assim, o sol, ele é o sol. Em todos os sentidos, ele é seu eu, tá entendendo? O sol, ele é a representação. O sol é o leonino. É um negócio assim, inclusive, o regente de Leão é o Sol. É o Sol, é. O Sol é o seguinte, ele não é um astro mais importante, porque tipo, todos os astros, assim, você é o conjunto, você não é uma coisa só. Só que o Sol, ele é uma coisa de o que que aparece mais, é uma coisa de essência mesmo. O Sol, ele tem uma coisa simbólica de essência. Ele é a negociação entre o id e o superego, é isso? É o quê? Olha a piada de psicólogo. O Ryan tinha que dar, né? Fazer um negócio universitário. Sim, tem que dar carteirada. A gente aqui dá carteirada, tem que dar carteirada, né, galera? Volto a falar o que eu disse anteriormente. Volta o a falar astrólogo. Volta a falar o que falei anteriormente. É, a pessoa que gosta de astrologia, ela gosta de astrologia até onde é interessante pra ela. Depois de um ponto, que é a parte que entra um pouco mais a questão da ciência em si, ninguém mais quer saber, sabe? Sabe. Até sol, lua. E começa a falar o meio podre, assim, né? Seu, tipo, você não quer mais saber do rolê. Fala, olha, não sei. Tem um negócio que eu não sei falar o nome. Eu não tô entendendo nada que tá falando, na verdade. Tipo, quando você entra na parte do mapa astral e começa aqueles termos que a gente não sabe o que são, entendeu? Que ligou, tá lá no final. Não, cuspidi eu sei o que é. É mas, o quê? Tá lá no final, eu não sei o que porra que é aquilo. E aí é a hora que começa os defeitos, né? E ninguém que mais quer saber de porra nenhuma. Meio do céu, descendente. Que porra é essa? Ninguém quer saber disso, entendeu? Se você quer saber assim, se a sua Vênus vai dar boa com a outra Vênus. Todo mundo dá. Aí é verdade. Todo mundo sabe da Vênus. É porque o pessoal hoje em dia, com astrologia, eu não lembro quem que falou no começo, mas é muito verdade. O pessoal quer astrologia pra ter desculpa. Então, quando você tá com preguiça de continuar um migué, você inventa, não, porque nossa Vênus é incompatível. Porra nenhuma, você não quer, você vai e fala pra pessoa que não quer mais. Mas não, vamos usar astrologia porque é uma desculpa conveniente. Concordo. Muita gente utiliza a astrologia como desculpa pra poder fazer as merdas dela. Tipo, porra, cara, cara, você matou ali o seu vizinho. Ah, eu tenho lua em Ares. Ah, tá explicado, tá então. Explicado. Fica uma dica aí pro pessoal que tá sendo investigado na Lava Jato. Ó, oh, usa pode sim, usar, pode usar sim. Vai ser considerado tá como argumento, tá bom? Com certeza o pior signo é Ares, porque Ares é um signo chato, né? A pessoa fica arrumando confusão por tudo. Eu acho que o pessoal busca muita astrologia também, porque é o seguinte, é uma busca por uma essência já pronta. É isso que vocês estão falando, eu só tô sendo mais bonzinho. É determinismo. Sim, é bem uma coisa pronta. Tipo, todo mundo quer a resposta, mas ninguém quer correr atrás da resposta. Então é muito mais fácil você fazer seu mapa astral do que fazer um ano de terapia, tá ligado? Nossa, tá vendo? Psicólogo Luiz Gelati, ele pega pesado. Não, isso é uma coisa que eu sempre falo. O Rayan, por isso que o Rayan não se identifica com o Ares, entendeu? Porque são muitos anos, né, Rayan? Uma pessoa verdade. Totalmente já resolvidíssima, sabe? Ou verdade, seja, ele tá muito superior aos arianos que estão começando essa vida agora. Não, mas isso pega é um essa dica que eu aí do falo. Gelati, cara. Isso é uma vai parada fazer que terapia. Eu sempre falo. Eu realmente fico chateado porque, assim, querendo ou não, eu, apesar de eu estudar misticismos e tal, eu também tô tentando ser psicólogo. Então eu tenho meio que uma obrigação. A pessoa chega e fala, ah, faz meu mapa astral. Eu falo, ah, por quê? Ah, porque eu tenho umas dificuldades. Aí você fala assim, primeiro você vai me pagar a sessão de terapia comigo. Meu padre Quevedo. É para psicólogo. Não, mas eu viro assim e eu pergunto, escuta, você já terminou de procurar a resposta no mundo, nesse nosso mundo? Assim, você já foi em terapeuta, já foi em médico? Aí a pessoa, ah, não, não fui. Então, primeiro você vai, quando você não encontrar a resposta no chão, aí você olha pro céu, tá ligado? Nossa senhora! Nossa, lacrou! É, obrigado. Parabéns, cara. Eu falei pra você, Juliana, que ia ser bom chamar ele. Porque tudo isso pode ser o quê? Gases, preso, entendeu? Tipo, ah, eu tô me sentindo mal, entendeu? Filha, toma um Floratil. Ah, tem um floratil. Vazio aqui dentro, isso é fome, amigo. É. Isso é fome, exatamente. Faz uma cara. Conta no Twitter. Faz snap, vai lá. Quando não é, ligado? Sai mandando uns nude pra umas pessoas aleatórias, assim. Não, não faz isso, porque isso dá cadeia. É. Faz isso, porque isso dá cadeia. Não, mas não é, dá, deveria. Já tô até aqui hoje. E aí, a astrologia é sobretudo uma coisa de autoaprimoramento. Você vai ver, ah, isso. Meu sol é em Áries, então eu posso ser uma pessoa violenta. Então você vai trabalhar isso pra você ser violento quando importa. Por exemplo, tem muito... Tipo, na hora que você precisa dar uma porrada no Black alguém, Friday, né? Por exemplo. Quando você precisa defender alguém... É um bom momento pra ser. Não, pra ser violento. Mas é, tipo, é quando você tem que defender uma ideia, tá ligado? Você vai defender essa ideia com unhas e dentes. Ou um ferro a 10 muito, reais. Tem muito atleta, por exemplo, boxeador, coisa assim, que tem um Marte em Áries, que tem um Sol em Áries, porque, tipo, é uma pessoa que soube direcionar, tá entendendo? Sim. E aí, mas não, ah, não, eu sou ariano, então eu vou ser brigão mesmo. Ah, pô, puta que te pariu, rapaz. Já pudesse matar, não, mas é isso. O que eu quero... O que você tem em Áries, Fred, falando nisso? Eu não tenho nada em Áries, só a mãe mesmo. É, o único problema... Eu tenho muito problema com Áries, na verdade. Mas o que acontece é o seguinte, a galera fala, não, mas é que eu sou assim, esse é meu jeitão. Só que eles não sabem é o seguinte, que nada dentro da astrologia é determinista. Eu sou ariano, então eu dou porrada por causa disso, não tem outro caminho. Ou tipo, sou sagitário, por isso que eu só consigo ser uma pessoa legal e querida. Você é o bichão só que mesmo, esse é o problema. A pessoa pensa que não tem outro caminho, mas ela pode mudar. Tanto pode mudar que, por exemplo, o Fred é sagitariano e ele é uma pessoa insuportável. Ninguém gosta dele. Ai, é totalmente. Ele não tem nada de sagitário. Insuportável é você. Insuportável. Insuportável. Pois é, eu sempre achei que o Fred era ariano. Fica me ligando. Você não vai vir aqui em casa, não sei o quê. Não, você que se oferece pra vir aqui em casa. Eu nunca quero que você nada. Venha. Fica aqui. Dorme aí. Daí fala, a gente fala faz comida. Fala aí o que você acha, Rayan, do Fred. Eu acho que o Fred é ariano. Eu também acho. Ele é muito agressivo, não é? Eu não sou. Agressivo. Totalmente. Que isso, agressivo da sou onde eu. Onde vocês tiraram que eu sou agressivo? Até o cara já comentou isso. Ah, pega lá, entra lá no site do Amarelo Geladeira. O cara falando, ah, é mesmo, o Fred xinga todo mundo. Não, eu não xingo ninguém. Mentira. Eu me defendo. Mentira. Se me atacar, eu vou atacar. Mentira. E vocês são todos injustos comigo aqui nesse podcast. Chora mais. Todo mundo chora mais. Vai tomar no seu rabo. Chora mais, Fred. Vai se fuder. Olha lá, só queria totalmente lembrar uma frase do Toquinho, que diz que toda amizade é um casamento sem sexo. Foda-se. Doutor, desculpa, olha só, minha mulher precisa fazer uma cesariana de emergência agora, por favor. Tá em trabalho de parto, ela? Não, mas ela precisa entrar em trabalho de parto agora, eu tô falando pro senhor, por favor. Não, peraí, tá tudo bem com você? Não, comigo tá tudo ótimo. Então qual o problema, não tô entendendo? Não, o senhor não sabe que dia é hoje? Hoje são 22 de outubro. Exatamente, último dia de Libra. E? E? Que se nasce amanhã é escorpião, porra! Os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas. O que eu fiquei sabendo já, agora eu vou ter que criticar um pouco as coisas, né? Agora, esses negócios de astrologia não dá pra utilizar hoje em dia. Porque os astros, eles se locomovem. Segundo, sei lá quem falou isso, alguém falou. Eles Isaac se locomovem. Pô, vamos ver. É, se for, não foda-se, ninguém vai saber. Segundo Isaac Newton, os astros, eles se movem. Eles se movem. E a galera diz que os astrólogos utilizam o mesmo parâmetro do tempo da Grécia pra hoje, sendo que os astros já não estão mais no mesmo lugar daquela época. Luiz Gelati, 30 segundos pra se defender. Senhores, vou fazer uma revelação bombástica agora. Segurem-se nas cadeiras. Astrologia não utiliza os astros. Ela utiliza tempo pra fazer as medições. Quando o pessoal pegou e falou, Saturno tá em tal lugar, eles não pegaram a posição em que Saturno tava exatamente. Eles utilizaram constelações pra delimitar espaços no céu e pegaram o tempo que os astros levavam pra passar por essas áreas que eles delimitaram e utilizaram isso pra marcar tempo. A partir do momento em que eles sabiam que Saturno fica mais ou menos 2 anos e meio em cada uma dessas áreas, Saturno em si não significa mais nada. O que significa são os períodos de 2 anos e meio que Saturno fica em cada área. Então, o pessoal fica com essa coisa de, ah, não, porque agora tem uma outra constelação chamada Serpentário. Seria meu signo hoje. As constelações em si não significam nada. O que significou algo é que usaram elas pra marcar espaços. Depois disso, o astro e a constelação em si não significa mais nada. Só é usado como nome porque é o nome que usavam. E quem fez isso certamente foi um pisciano, mas não tem dúvida pra ele olhar pra 3 pontinhos e ver um touro, né? Ver um boi, sabe? E ele vê coisas cada vez mais loucas, né? Porque ele começa bem. Ah, eu tô vendo um bode. Lá pro final, o cara já tá vendo cavalo com metade de homem, já tá vendo bode com metade de peixe. Ele já tá muito louco. Agora tem que ver que a astrologia ocidental usa as constelações gregas, né? Esse povo vivia bêbado, não paravam de... Enchiam o cu de cachaça o tempo inteiro. Não... Mas aí você também pode explicar aí a diferença das astrologias aí que você tá citando. Ah, isso é importante. Sim, pode crer. Então, isso é uma coisa. Astrologia, na verdade, é uma parada meio ampla, porque os chineses têm uma astrologia própria, os árabes têm uma astrologia própria, e aí a partir da Idade Antiga passando pra Idade Média, os europeus começaram a desenvolver uma astrologia própria usando as constelações que os gregos usavam. E a partir disso, você tem 1 milhão de autores. Geralmente a gente usa a astrologia ocidental, mas você tem vários árabes, você tem vários chineses que o pessoal, mesmo os ocidentais, usaram como base. Porque já tava pronto, manja, não tem pra que você começar do zero um bagulho, se você pode citar alguém, mano. Você tá fazendo denúncia, tá falando que eles plagiaram. Não, eles não plagiaram porque eles colocaram o nome. Queria dizer que o pessoal na Idade Média fazia uma coisa que Freud não fez, que foi citar os nomes de onde que ele tava tirando as paradas. Olha a polêmica. Ele fez uma coisa tipo que eu fiz no meu TCC, né? Mas então, e aí o que acontece? Você tem vários autores e esse pessoal de hoje em dia, eles usam muitos conceitos que são pegos, por exemplo, da psicologia. Eles usam muitos conceitos que são pegos dessas religiões New Age. E aí acaba New Age? Nós estamos falando de Depeche Mode. Aí, que poxa, você poderia. Falei, New Age, poderia. Que é umas coisas poderia. Eu gosto, gosto muito. Esse pessoal misticão, não, porque cristais, misticão. Porque eu vou fritar na rave e falar namastê. Que é isso, pessoal? Já caralho, fiz. Eu vou, já vamos trocar, vamos parar de usar diferentão. Ah, isso é muito misticão. Misticão. Adorei, nossa, agora, bota aí, roda a vinheta, misticão. Misticão. E aí o que acontece? Você tem muita coisa que foi sendo deturpada. Meu Marte tá em tal lugar e aí o lado bom disso é uma coisa, o lado ruim é outra. Não, Marte, via de regra, não tem lado bom. Por quê? Marte e Saturno são chamados maléficos. A melhor coisa que eles podem fazer é nada. É destruição, é uma coisa. Né? Marte é, não é tipo, destruição. Sim, Marte, ele é o planeta que destrói, que toma a força. Então, o máximo que você pode fazer é canalizar pra uma coisa legal uma energia que não é tão legal. Por exemplo, Marte em Áries é conhecido como o Marte dos atletas. Porque olha o cara tem Marte em Áries, ele vai ter uma energia física absurda. Ele pode usar isso pra bater nos outros, ou ele pode usar isso pra bater nos outros dentro de um ringue. Pode ser tipo um atleta de um esporte de combate, ele vai ter um vigor físico. O que o cara vai fazer com aquilo é dele. Ele não vai ser violento, ele vai ter um vigor físico, ele vai precisar fazer alguma coisa com esse vigor físico. Se ele vai gastar isso na cama ou bater nos outros, tá ruim. Nossa, que susto que eu tomei agora. Meu Deus. Se você vai gastar isso na cama ou batendo, falei, ele vai falar. Não vou. Vai mandar. Ele vai mandar, ele vai ser corajoso. Pode ser mandar. Também. Pode ser também, não, cara. Que é, ué. Touro é muito lento, muito lerdo, né? Se você tá esperando o taurino tomar uma atitude, eu te digo assim, ó, sai fora. Falando de uma forma bem resumida, então, quanto aos astros. Sol é uma coisa de essência, assim, é uma coisa tipo, o que é seu que aparece. Lua, emoções, principalmente emoções e memória. Mercúrio, aprendizado e comunicação. Vênus é uma coisa de energia. É uma coisa de energia. Falam que de... é relacionamento, que você gosta, né? Sim, sim, sim. Vênus é uma coisa muito de... É o amor eros, que eles chamam. É o amor de... É o amor de, tipo, uma pessoa que quer... Transar. Gostar, tipo que... Sexo também. Por que não? Mas enfim. Né? É um amor que não é de papai e mamãe, não é de brother. É o amor com segundas intenções. Às vezes é de brothers. Tem muito brother aí, né? Brother na brodagem, brother, né? Na brodagem. E aí, aqui, ó. Mas você tá falando dos planetas? Você falou que vai até Saturno. Vai até Saturno. Mas eu já vi gente falando que vai além de Saturno e além de Plutão. Com um tal de Lilith. Com um tal de... Lilith, Quiron, tem umas outras coisas. Ah, era Quiron. Isso que eu tava tentando falar, mas eu não Quiron, sabia o nome. Eu tô aqui pra fazer essa coisa. Tipo, que porra a pauta? É essa, entendeu? Não sei que merda é essa. E sempre é, seguinte, é uma coisa planetas ruim. Planetas usa-se até Saturno. Por um motivo muito simples. A astrologia tradicional... Ela acontecia, sei lá, em 1600, 1700. Urano, Netuno e Plutão foram descobertos depois disso. Então, como o pessoal não sabia que eles estavam lá, eles não usaram como parâmetro pra nada. E outra coisa que acontece é que, assim, Plutão leva 273 anos pra dar uma volta. Ele não influencia pessoas, manja. Ele fica, tipo... Ele vai ficar 15 anos num signo. Então, tipo, não faz tanta diferença assim. Mas isso não torna anacrônico tudo? Os planetas, eles são ponteiros. Eles não determinam as coisas, eles só indicam. Então, você acaba tipo, ah, isso não torna anacrônico? Se você tá falando em termos de pessoa, é meio que um dado irrelevante. Agora, existem análises geracionais. Que eles caralho, chamam, é difícil, velho. Urano, muito. Netuno e Plutão, eles entram quando você tá falando de análise geracional. Você tá muito porque pensando. Eles são... Tipo, eles, como eles demoram mais, eles influenciam gerações e não pessoas. Legal! E falando de Lilith, de Quirón, a Lua tem dois nodos, que são o nodo sul e o nodo norte. Bem louco. Meu Deus. Tem as chamadas... As estrelas fixas, que são estrelas que elas estão... Elas podem ser consideradas pontos fixos no espaço, porque elas se mexem de uma forma muito lenta em relação à Terra, ou a Terra se mexe de forma muito lenta em relação eu a elas. Eu vou falar uma coisa, eu vou ter que ouvir esse podcast depois, porque eu não tô entendendo. Ele tá muito bom, cara. Ele tá muito pisciando, cara. Ah, eu tô babando aqui, eu só tô babando. todas essas coisas, é aquela coisa, tem autores que usam, tem autores que não usam. Você pode usar se você achar que se aplica, se você achar que não se aplica, você não usa. Tem muita coisa que não entra quando você tá fazendo o mapa astral de uma pessoa, mas entra quando você está fazendo, por exemplo, o mapa astral de uma ideia. Empolgante. Sim, isso existe. Você pode usar... Nossa. Você meu faz o mapa astral do amarelo? Meu Deus, vamos fazer o mapa astral amarelo de agora. Pega os búzios. Traz o tarô. Traz o tarô. Cara, eu não sabia isso da ideia. Qualquer coisa que tenha um momento de concepção, que você tenha um dia, um horário, um local, você pode fazer um mapa dela. Tanto Nossa. É que tem uma coisa chamada astrologia horária. Que sabia, é o seguinte, não? Você faz uma pergunta. Ah, sim. Você faz um mapa do momento em que a pergunta foi feita e a partir daquele mapa você vai ter uma resposta pra pergunta. Meu Deus. E você que tá ouvindo gente, aí... Gente, eu tô arrepiada. É difícil de fazer, né, Luiz? Cara, é um trampo sem tamanho. Eu não... Pra vocês terem uma ideia... Tem um livro de 900 páginas que as primeiras 150 são de astrologia natal. É de, tipo, pessoas. Uhum. Mapa astral de pessoas. O resto é sobre horária. Você já fez seu TCC? Você já fez? Já tá feito seu TCC? Já tá. Então já começa a ler isso daí já e já vai fazendo pra gente. Você tem 15 dias. Luiz é tão taurino que uma vez ele falou assim, eu posso fazer seu mapa astral? Eu falei, ok. Aí eu falei, e aí, Luiz, meu mapa astral? Ele falou assim, ai, cara, sabe, eu não sei quebrar, dá muito trabalho. Deu uma trampo. Isso é uma coisa. Teve uma época que eu falava que eu faria mapa astral das pessoas, só que eu cobraria. E aí depois eu parei pra pensar que não é um negócio que eu gosto de cobrar, só que eu não vou fazer porque a maioria das pessoas não dá valor, tá ligado? Vai usar pra desculpa. A gente dá. Eu dou valor. Eu uso pra desculpa. Eu tô num momento espiritual da minha vida. Místico. Eu uso muito no Tinder. O Sagitário também é um signo meio merda, né? Porque eles se dizem aventureiros, né? Pra passar um pouco aí essa irresponsabilidade que eles têm na vida, né? Vênus, uma coisa de proximidade física e tudo isso consensual. Isso é importante. Vênus é o pequeno benéfico. Ele traz coisas boas. Ele traz o amor, ele traz o sexo gostoso, nossa, uma coisa assim. Marte, ele é violento. Existem pessoas que fazem analogia que Vênus ama, Marte toma força. Marte é o sexo forçado, por exemplo. E é uma coisa assim. Realmente é uma energia pesada, uma coisa da guerra, do tomar a força, do silenciar a oposição, alguma coisa assim. E depois disso, Júpiter, que é o grande benéfico, que é um pai bondoso, geralmente seu Júpiter indica a coisa que você mais sabe fazer. É uma coisa com que você tem mais facilidade. Juliana, qual que é o Júpiter? Nossa, meu Júpiter é em touro. Então, o que eu sei fazer? Comer e dormir. Saturno é o grande maléfico. Ele é o ponto do seu mapa que indica sua maior dificuldade. Que é um negócio assim, ele é um obstáculo que a ideia é você superar ele. Exemplifica num signo, por exemplo, pra gente. Só pra gente... Tipo o Capricórnio. Não, Sagitário que é o meu. Não, Sagitário que é o meu. Por exemplo, Sagitário. Um cara que tem Saturno em Sagitário pode ser uma pessoa que toma decisões precipitadas e se fode por causa disso. O grande... Sentiu aí, né? Tá rindo por quê, Juliana? Porque eu te conheço. É só um exemplo. Tá achando graça do eu que não conheço, eu falei assim, não, bateu certinho. Saturno tem uma coisa interessante. Eu não sei se eu quero ouvir. Que é o seguinte, Saturno, que nem a gente falou, ele fica uns 2 anos e pouco em cada signo. Isso faz com que, quando você nasce e ele volta pro lugar que ele tava quando você nasceu, por volta dos seus 27 anos de idade. Ai, e todos nós sabemos o que acontece com pessoas aos 27 anos de idade depois que elas ficam famosas. Minha cabeça explodiu, velho. Tem gente que diz que o ano do seu retorno de Saturno, o período do seu retorno de Saturno, que geralmente é dos 26 aos 29, é onde tudo 27, começa a dar errado, não é? Tipo assim, onde tem gente que fala começa... que os 27 é o pior ano da sua vida. É o ano que, tipo, isso. Seu Saturno retornou, bosta vai acontecer. Se você superar essas bostas, vai ser um negócio muito legal pra você. Ou você pode morrer de overdose. Que merda. Nossa, o meu tá pra retornar. Juliana, o que aconteceu quando o meu voltou? Que ano que foi quando o meu voltou? Eu sei. Você quer que eu falo? Foi o que eu tô pensando? Foi. Ah, eu te falei isso, idiota. Nossa, filha da puta. Fred. Lívia, para! Não, cortou. Esse não vai. Nossa, acertou fácil. Não, não precisa pôr isso, claro, mas, é, né, sim. Lembra que eu te falei isso, Fred. Falei pra você, Juliana, chamar o Luiz ia ser ótimo. Não, Luiz, você tá louco, Luiz? Olha que intrigueiro. Fred, quem não te conhece, Fred, que te compre, ele sabe quem é você. O melhor signo, com certeza, é o signo de Áries, né, que são corajosos, destemidos, vão lá e faz, tem medo de nada, fala, coloca lá. Tem um lance, assim, com karma e tal, puxando mais pro lado espiritual, relacionando astrologia, porque eu já vi algumas coisas de gente que faz mapa astral e aí joga karma e vidas e tudo mais. Eu não sei se isso é balelo ou não. Uma vez eu escutei um cara falando que quem é pisciano provavelmente seria a última encarnação. Eu falei, caralho, velho. Não, onde se tira isso, entendeu? Então, é um negócio assim. A astrologia tradicional, né? Tem gente que chama de medieval, só que na verdade ela vai até 1700, mais ou menos. É o seguinte, a maioria do pessoal era cristão, católico. Então, eles não acreditavam em reencarnação. Então, a rigor, a astrologia tradicional não trabalha tanto com reencarnação. Não trabalha peraí, com peraí, reencarnação. Peraí. Você falou que esses pessoal eram cristãos e eles acreditavam em signos? Sim. Olha aí, você crente aí fugindo. Ah. Inclusive, uma das grandes obras de astrologia é de um cara que meio que o grande objetivo dele era falar que a astrologia não é uma coisa mística, é só uma observação do mundo. Então não ia contra as coisas cristãs que diziam que qualquer magia era coisa do capiroto. Mas então, depois teve gente que começou a trabalhar com reencarnação, começou a dizer que o seu mapa astral ele indica sua missão nessa encarnação, várias dessas coisas. Eu prefiro não misturar muitas coisas, porque se você começa a misturar as paradas que vêm de contextos diferentes, você cria uma sopona teórica ali que não tem muita base e aí vai ter muita gente falando que você tá falando bosta. Eu particularmente não uso tanto. Assim, entendi. Mas eu enquanto pessoa acredito em reencarnação, então fica meio difícil não vazar um pouquinho, assim, quando eu tô falando de então, astrologia. Então, uma vez eu ouvi os caras falando, tem ano astrológico, né, como a gente já falou no começo, e pessoal da Umbanda, do Candomblé também falando, e eles também falam de regentes de ano, igual a gente tava falando no começo. Esse ano pro ano das religiões afros, quem é o possível regente é Oxalá. E eles também falam que o regente desse ano na astrologia é Sol. Então, por isso que eu tava perguntando essa conjunção, né, da espiritualidade com a astrologia. Querendo ou não, e tudo a maioria mais. Das pessoas que estuda astrologia, estuda de verdade, não esse pessoal de humanas que estuda entre uma miçanga e outra. Não é a gente, entendeu? Entre um podcast e outro. É isso que ele quis dizer. A gente aceita a crítica. Não nego. Não... A gente assume. Mas, então, acaba sendo um pessoal que vai ter uma religião, vai ter umas crenças mais místicas. Geralmente quem estuda astrologia também estuda tarô. Quem estuda astrologia é filho de santa, da Umbanda, do Candomblé. Ou é de alguma ordem, uma Rosa Cruz da vida. Então, acaba... Ou faz ciências sociais. Ou faz ciências sociais. Acaba o pessoal juntando uma coisa com a outra. Mas é importante lembrar que surgiu em outro contexto. Você pode adaptar algumas coisas da sua crença. Tem gente que adapta, que joga uma cabala no meio, que joga um milhão de coisas. Que assim, você pode encontrar relações. Mas como não nasceu naquilo, você pode ter que forçar uma relação. E aí, Ryan, o sushi com creme cheese. Chegarão superar os cometas. Superar os cometas. Olá, gente segura que precisa ver o seu signo antes de sair de casa. Eu tenho pena de vocês. E as casas? Casas é o seguinte, os planetas, eles indicam coisas suas. O planeta é meio que são coisas internas. As casas são coisas do mundo que vão acontecer em você. E aí cada casa também tem um regente, não é? Mais ou menos. Sim. Não é um regente, não. Né? É um signo que tá posicionado, que é da casa, não é? Mais ou menos isso. O ascendente que as pessoas falam, ele marca o começo da primeira casa. A partir do seu ascendente, a sua casa 1 vai estar no seu ascendente. Sei lá, se você tem ascendente em peixes, a sua casa 1 ela vai estar com a cúspide dela em peixes. Então, ela vai ter uma influência forte de peixes. Que diabos é cúspide? Cúspide é o ponto de início da casa. As casas, elas são marcadas. É a transição, por... é a fronteira. Isso. É o limite. Isso. Por exemplo, você tem que ter um risco. Tipo assim, a casa 1 acaba aqui, a casa 2 começa aqui. Isso é a cúspide da casa 2. É onde a casa anterior termina e a seguinte começa. Primeiramente, existe uma coisa chamada sistemas de casas, que é uma puta de uma complicação, porque... Que é do governo, tipo... federal, minha casa, minha vida. É que assim... Desculpa, eu não podia deixar você. Adorei, foi boa, boa. Porque assim, o céu é uma coisa tridimensional. Tipo, você tem o globo, você tem o céu em volta, então ele é tridimensional. Um mapa astral, ele é plano. Ele é um círculo, não é uma esfera. Então você tem que pegar o tridimensional e jogar pro bidimensional. Todas as formas de fazer isso dá diferença. Dependendo do jeito como você faz isso, você vai ter sistemas de casas diferentes. Se vocês quiserem, depois vocês procuram. Não. Tem a ver também com o horário de verão, não tem? Não, tudo tem. Isso? Sim, sim, horário de verão. Posicionamentos das casas. Sim. E aí, assim, o sistema mais usado pelo pessoal da moderna se chama Plácidos. É o quê? O sistema mais usado pelo pessoal da tradicional se chama signos inteiros. É o quê? E aí, cada casa ocupa um signo inteiro. A divisão de, sei lá, de peixes pra Áries, peixes tá na casa 1, a casa 1 inteira vai estar em peixes, e onde acaba o signo também acaba a casa, e aí a próxima casa e o próximo signo começam e acabam juntos, e por aí vai. Entendi, né? Tem aquele negócio de cúspide, né? Tipo... É, você não precisa dizer, ah, tem metade da casa em um signo, metade da casa do outro, isso não acontece. Uhum, e tem que lembrar que era medieval, o pessoal não tinha aplicativo de... Não tinha personagem. Smartphone, não tinha um personagem. Né? O pessoal fazia mapa astral na unha, fazia na mão, e era... É bem complicado. Até o mapa astral era quadrado, ele não era redondo, porque ficava mais fácil de calcular. Quem tem paciência na vida? Só os taurinos. Sabem aproveitar a vida, gostam de aproveitar os prazeres, comer bem. De forma geral, a casa 1 fala do seu corpo físico, da sua saúde, da sua vitalidade. Que é o ascendente. Segundo alguns autores, a beleza também. Obrigado. Beleza física. O meu é qual, Juliana? Oxi. Não sei. Ah, seu ascendente é touro, não é? Isso, é verdade, é isso. Touro é bonito? Não. Eu não lembro. Olha pro Luiz. Tem uma lista gigante de, tipo, características físicas que os signos podem dar, mas é uma puta de uma lista. Depois, se alguém quiser, eu até... A gente pode deixar o link, se tiver alguma coisa aí. Não, vai ter os links lá no post. Vai ter os links lá no post. Sim. Casa 2. A casa 2 é principalmente posses materiais. Bens móveis, fortuna, riqueza. Isso é mostrado na casa 2. De forma geral, se a pessoa tem Júpiter na casa 2, ela nunca, provavelmente nunca vai ser pobre na vida. E a pessoa que tem Saturno na casa 2, ela provavelmente vai ter obstáculos financeiros a vida inteira. Pobreza, todo pega. Mundo abrindo personagem. Pessoal, e quem tem 3? Marte na casa 2? Marte na 2 pode ser, por exemplo, uma pessoa que gasta por impulso. Pode ser uma pessoa que tem dificuldade de de não comprar uma coisa que ela quer. É à toa que eu tô devendo cheque especial. Caralho, eu também, bem lembrado. E casa 3. Família, viagens curtas, aprendizagem, informação, comunicação. É família? Família. Casa 3, ela fala um pouco de família próxima. Não, família próxima. É uma casa cristã, uma casa de família. Exato, é uma casa de família. Gente que fica próxima, família e vizinhos, por exemplo. Nossa, Júpiter em touro na casa 3. Jesus. Juliana, você percebeu que ela tá falando e ela tá falando olhando pro mapa dela, né? Que ela tô aqui tá aberto aqui, ó. Tá aqui, ó. Saturno na casa 11, Vênus na casa 10, Sol na casa 10. Bingo! Casa 4, ela fala da sua relação com seus pais e várias coisas relacionadas à sua relação com seus pais. Por exemplo, ela fala de herança, ela fala de ancestrais, ela fala de coisas assim. É a casa do complexo de Édipo. Ah, tá. Dá pra jogar, que é tipo a casa do Édipo. Um psicólogo modernete que puxa um pouco o lado desse canal. Fundo do céu é casa 4? Isso? Ou não? Então, fundo do céu especificamente eu não me lembro. Eu lembro que o meio do céu, ele coincide com a cúspide da 9, eu acho. Porque, tipo, ele tá no meio do... O ascendente é sol nascendo, descendente é oposto, que é o sol, seria o sol se pondo. Meio do céu fica no meio do céu. Óbvio. Casa 5 fala de crianças, de banquete. Já não gosto. Essa é a casa que eu não gosto. A 6 fala de doenças e enfermidades, de serventes e trabalhadores, de gado e de pequenos animais. Meu Deus. Tem gente que fala que se você tem Saturno na 6, seus animais de estimação tendem a morrer por motivos aleatórios e você não pode fazer muita Nossa. coisa. Nossa! Nossa. É meio... Às vezes a astrologia é fatalista, assim. E nesse ponto é claro que é criticável. Porque... Não, depois você me fala aí onde é que fica não sei o que, não sei na onde. Pra uma pessoa, sei lá, que vai morrer. Tá? Deve ter, pelo que você tá falando, deve ter. Uma pessoa que vai morrer feio. Olha, a casa 12... Vai morrer de avião. A casa 12 fala da morte. Então tem gente que fala que seu Saturno na 12 significa que você vai ter uma morte merda. Tipo, você vai morrer de forma violenta, alguma coisa. Nossa, por um triz eu me salvei. Meu Saturno é na 11. Casa 7, casamento, parceiros, inimigos que você conhece, pessoas que são declaradas suas inimigas, ladrões, a parte oposta no amor, guerras, contendas, processos litigiosos. Casa 7 é a casa da treta, basicamente. Ah, olha aí. E a 8 é do relacionamento, né? Não, 7 é relacionamento, mas tem muita coisa de treta. Então dá pra dizer que tipo, é a parte ruim dos seus relacionamentos. Ah, entendi. Tipo, nada tem só vitória, nem só derrota. Tem umas coisas que tem só derrota, na verdade. É muita coisa, aliás, tem só derrota. Casa 8 é a casa da morte, é a casa dos testamentos, do medo, das angústias da mente, de coisas que te preocupam. A 9 é lugares estrangeiros, ela tem a ver com vida acadêmica, ela tem a ver com quão bem você se dá com figuras de autoridade, com religião. Tem gente que fala que um Saturno na 9 indica uma pessoa que é fanaticamente não religiosa ou fanaticamente religiosa. Uma pessoa não vai ter uma visão moderada sobre aquilo. Ela vai ser louca pra algum lado. Seja louca pra, tipo... É, pode ser um crente fanático ou um ateu fanático. Se a gente fizer aqui, então, o mapa astral do Estado Islâmico... Eu já vi esse mapa astral. Olha, eu já vi o mapa astral do Estado Islâmico e é uma coisa bem... A 9 dele, se não me engano, é em Marte. É uma coisa de, tipo, imposição, usar religião pra violência. Mas não vamos falar muito sobre isso, que eu tenho medo de estar grampeado. Casa 10 fala de honra, de dignidade, de autoridade. É uma casa que indica, assim, é poder que você vai ter. E você vai ter esse poder porque você conquistou, não porque você puxou o tapete de alguém ou porque alguém virou pra você e falou, você é o chefe agora. Pois é, meu sol é na casa 10, como é cara, que é? Cara, sol na casa 10 pode ser uma pessoa que tem uma certa, um certo talento pra liderar, pras pessoas, assim, vou seguir esse cara e fazer isso por obrigado. Carisma. O meu sol e a Vênus é na casa 10, hein? Que treta isso. 11. Amigos e amizade, esperanças, confiança, conforto. A casa 11 é uma casa fofinha, assim. É uma casa de, tipo, broderagem e coisas dando certo. Só dá coisa boa aí. Esperanças. Menos Saturno, né? Assim. Porque Saturno então, na casa 11 é problema com os amigos, não, né? Exatamente. Tipo, a casa eu 11 é uma coisa disso. Fofinha. Saturno numa casa vai indicar problemas no que aquela casa representa. É. E, finalmente, a 12. A 12 fala de inimigos secretos, fala de autodestruição, de, tipo, coisas que você faz e que vão cagar a sua vida. Fala de aprisionamento. Por exemplo, as pessoas que têm cadeia. Sol na 12... Cadeia. É uma coisa assim. Mas de olho aí, Lula, de olho aí. Geralmente, problemas que você causa pra você mesmo. Boicote. Também fala de... Boicote. É uma coisa assim. Por exemplo, a gente falou dos leoninos. Uma coisa que eu observei nos mapas que eu fiz na vida é que, assim, muitos leoninos têm o sol na 12. Isso significa que o ego da pessoa, o amor dela por ela mesma, pode ser o que vai fazer ela tropeçar. Porque a 12 é a casa dos inimigos ocultos. É uma coisa nossa, assim. Nossa, que profundo. Né? Mas, assim, é, tudo isso é interpretativo. E além de casas, além de astros, você não, tem... Desculpa. Mas... Não, desculpa. Você tava indo bem. Você tava indo bem. Até você falar, tudo é interpretativo. Se um Moro pega um negócio desse aí, ele transforma em outra coisa, cara. Transforma, transforma. Ele vira tudo. Ele vai virar tudo isso daí. E além disso, também tem... Assim, tem um milhão de outras coisas que são importantes, mas eu vou falar a mais importante delas, que são os aspectos, que é o seguinte. Os planetas podem estar em ângulos, um em relação ao outro. E aí, dependendo, por exemplo, a conjunção. A conjunção são quando dois planetas estão quase alinhados. Eles estão trabalhando juntos. Oposição, como o próprio nome diz, eles estão opostos no mapa e tá um cagando a energia do outro. Então, se você tem, por exemplo, você tem um Vênus numa casa específica e aí você tem um Saturno em oposição ao Vênus, você pode ter esse Saturno causando problemas, mesmo que aquele Vênus indique um negócio legal. Astrologia é muito estudo. O pessoal banaliza. Essa porra é pior que cálculo, cara. Qualquer coisa que você banaliza vai dar errado. Mano, então, isso é pior que cálculo. É horrível. A pessoa que acha que é foda porque estuda cálculo, estuda astrologia, mano. Você tá ficando louco. E cálculo ainda pode te dar dinheiro, né? Astrologia só serve pra boteco. desses sites aí que a gente conhece, qual é o mais, de, assim, menos escrotinho? Porque olha, já deu pra entender que todos não são uma coisa, é né? É aquele negócio. Eu, sinceramente, pode parecer escroto, mas se você quiser astrologia bem feita, você procura um astrólogo e ele vai te cobrar uma grana. Tá, mas a gente não tem dinheiro. O jeito é desempregado fazer isso. Sinto informar, mas não existe almoço grátis nesse maldito sistema capitalista. Ah, falou Milton Friedman. Pô, qual é? Nossa, sai um Luiz... Não, sai um Luiz comunista, entra outro, né? Tem que depois fazer sobre nomelogia. Tô inventando aqui. Sobre a nomelogia. Será que todos os Luiz são comunistas? Sabemos que Luiz Inácio Lula da Silva não é... Opa! Momento astrológico com Amarelo Geladeira. Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista. Áries, ranzinza. O amarelo. Touro, preguiçoso. Mas sou sincero. Gêmeos, fofoqueiro. Dentista. Câncer, você é chorão. Virgem, você é metódico. Ao meu bem, Leão, você se acha. Coração. Libra, você é indeciso. Ilusão. Escorpião, você é terrível. Idade em que estou. Sagitário, você é otário. Capricórnio, você é chato. Peixes, você é tarado. Transparentes. Faltou aquário. Aquário a gente não vai falar. Não, a gente não vai falar. Pelas vitrines da Siloper da Alma. Vamos então para a interação com os nossos ouvintos e nossas ouvintas. Antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo o podcast, porque a cada episódio nosso lançado, nossa audiência tá subindo Não consegue, né? Por que bota essas palavras aqui difícil? Tá subindo pra caralho. E eu quero fazer eles uma súplica de sempre que sair um episódio novo. Marca lá seu amigo, sua amiga, namorada, namorado, marca a avó. Marca lá as pessoas que você gostam. Agora, se você não gostou muito do episódio, marca lá as inimigas, então. Mas marca lá, gente. Compartilha nas redes sociais. Tô ligado que você compartilha cada besteira no Facebook. Aquele negócio de na boa véi, ficar retweetando polícia surpresa. Vai lá, cara, compartilha nós também, ué. Isso aí ajuda muito na nossa divulgação e é só dois cliques pra você. A gente aqui se mata editando, captando o melhor áudio possível, te constrói pauta, pesquisa, às vezes não, pra tentar chegar aí numa coisa bacana pra vocês poderem ouvir, pra gente poder fazer algo que vocês consigam se divertir e ter um pouquinho de momento de reflexão. Então, o que você pode fazer pra gente, pra fazer um reconhecimento do nosso trabalho? Não sei. É divulgando a gente nas redes sociais. Então, porra, vai lá, compartilha nosso episódio, só isso mesmo, te retuita, vai, poxa, nunca te pedi nada. Aproveitando, quero agradecer todo mundo que compartilhou, retuitou, marcou a gente em post, valeu. Em tweet, valeu. Como, por exemplo, Bruno Aldi, o Lucas Casario, a Aline Assis, o Rodrigo Bamondes, o Guilherme Pinheiro, o arroba William R. Underline, e os podcasts Confiante, Na Trilha, Los Ticos e TPMcast. Eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês, viu? Vocês são foda! E agora você pode ficar mais pertinho pouquinho do Amarelo Geladeira. Ah, faça parte do nosso grupo do Telegram. Você pode entrar lá, me chamar de velho, fazer planos revolucionários com o Luiz Henrique. Pode falar de coisas bem loucas lá com o Rayan. Pode conversar de astrologia com o Luiz Gelati. Entra lá, gente, lá no Telegram. Se você não tem um Telegram ainda, baixa aí no seu smartphone e faz parte lá do grupo do Telegram, lá do Amarelo Geladeira. E venha se divertir conosco. Então vamos aí pra leitura de e-mails e comentários da galera. Bora. Começando aqui por ele, a pessoa que tá sempre marcando presença aí nas nossas leituras de comentários e e-mails. O Petrus Davi. Petrus Davi, como vocês já sabem, do Conversa Nerd Geek, lá do Nerds Fora da Caixa e agora do Batendo na Panela. Lembra que eu fiz um rap no podcast anterior perguntando onde é que tava esse podcast dele? Não. Então, ele lançou agora o Batendo na Panela. Vocês podem ouvir também, onde ele vai falar suas opiniões em relação a alguns podcasts que ele andou ouvindo. É bacana, ouve lá até pra você conhecer novos podcasts. Ele manda aqui: olá, pessoal do AG. Eu adoro que ele fala AG, cara, adoro. Tudo bem? Beleza, beleza. Sobre o episódio. Embora este tema não me agrade tanto, porque todo mundo fala sempre do mesmo jeito, e infelizmente sou obrigado a dizer que o de vocês não fugiu da minha regra. Hahaha, desculpe, não, tá desculpado não. Só por causa disso não vai ler seu e-mail não. Vamos pular pro próximo e-mail aqui. Brincando, a gente vai ler sim seu e-mail. Continuando aqui. Acabou que o episódio ficou bem divertido. Tá vendo esse bebá que não gosta mais gostou? Tá incoerente, Pedro. Incoerente. Eu devo morar em uma cidade que está 10 anos atrasada em relação do resto do país. Lógico, bem Belém, né? Tô brincando. Depois, a maioria das coisas mencionadas no episódio aconteceram durante a minha infância, lembrando que sou de 95. Passei pela maioria das fases mencionadas no episódio, desde as fitinhas de sexo. Que delícia! Essa safadão! De ficar com meninas, os videogames antigos e muitas outras coisas. Realmente, os anos 90 foram difíceis. Foram, pro Fernando Collor de Mello e União Soviética, foi. O que não gosto nesses episódios de nostalgia é que os participantes sempre se mostram mais hardcore, só porque na época de infância deles as coisas eram mais difíceis, como se de 2000 pra cá as coisas facilitaram em um estalar de dedos. Na verdade, a gente não disse isso não, Petro. Tanto porque culturas geracionais têm dificuldades e metas diferentes, né? É, okay. E também, eu acho que a minha infância, na verdade, foi mais fácil, cara. Porque a gente tinha tetinhas na televisão, tinha os desenhos animados com bastante sangue. Tudo isso que hoje em dia me fez a pessoa que eu sou hoje em dia, né? Continuando. Fiquei empolgado pela melhoria do áudio mencionado no episódio. Não que nos episódios anteriores estivesse tão ruim, mas é sempre bom ver que o podcast está se esforçando para melhorar como um todo. Continue o trabalho e abraços. Abraço, Petros. Abraço. Esperamos mais mensagens suas e eu tô esperando um beijo na tua boca, viu, seu gostoso da porra. Continuando aqui agora, um comentário aqui do Febrini, o mestre Febrini, inclusive hashtag abaixo Léo Lopes. E vamos botar o Febrini no lugar aí pra comandar a podosfera. Ele é lá do podcast Alguma Coisa Cast, que é um podcast sem compromisso, como eles mesmos falam. Mas é um podcast da qual eles falam desde assuntos bastante cotidianos, sabe? Como histórias de trabalho, como coisas históricas, como falar sobre o Martin Luther King. É uma coisa que é legal de você ouvir, porque ele fala sobre praticamente qualquer coisa e até com bastante propriedade. Então, eu aconselho bastante que vocês, pelo menos, vão lá conhecer pra ver se é do de vocês. Eu acredito que vai ser. Também se não for, ele escreve. Aê, galera! Ah, aqui é o Febrini, seus lindos e lindas. Coraçãozinho. Que programa delícia. Parabéns pelo papo. Adorei as histórias. Eu bebia igual um Opala com bobina desregulada. Rapaz, eu duvido que você beba mais que Juliana. Eu duvido. Aquilo ali bebe mais que um Landau de 8 canetas. Mentira. Ele continua. Uma vez fui pro curso técnico disposto a sair de lá e beber pra caralho. Eu acordo todo dia assim, Febrinho. Ele escreve. Foda que não teve a primeira aula, então pensamos, bora beber agora e aí a gente entra na segunda e na saída bebemos mais. Plano perfeito, né? Não, não porra. Ó, ele escreveu aqui gritando. Vou gritar também. Não, porra! Bebemos pra caralho, entramos na sala caindo nas mesas, agarrando as meninas e os meninos. Eita porra, hein, Febrinho? Meu colega mandou um coraçãozinho pra professora e o outro saiu da sala com a mão na boca vomitando os dedos. Caralho, isso me trouxe nostalgia da quinta série, cara. Levamos uma suspensão deliciosa e... Ah, não, aquele não tá mais gritando. Levamos uma suspensão deliciosa e quase perdemos a vaga. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK porra não, cara. Para com isso, não fazia essa porra não. Obrigado aí, Febrinho, pela sua mensagem. Esperamos mais mensagens suas, viu? E um crossover aí entre nós. Vamos marcar um crossover bem maneiro, viu? Amarela geladeira e alguma coisa cash. Continuando aqui, quem não podia faltar de marcar presença aqui conosco? Quem? Ele mesmo, Bruno Áudio Esteban do Losticos. Ele fala: fala, galera. Isso é igual aquela galera de gameplay de joguinho de Minecraft na internet, né? Fala, galera. Ele escreve: fiz duas faculdades, biologia e análise de sistemas. Não aguento mais ter aula nessa vida. Nossa, o Esteban, eu tô falando isso desde o pré. Continua aí. Pelo menos estive em exatas e humanas e posso fazer piadas com as duas áreas. Ó, cara, o Bruno abraçou biologia como humanas. Continuando. Tenho raiva de Xerox até hoje. Na biologia era toda semana tendo que gastar maior grana com cópias que mal usava. É, todo mundo xeroca, mas não lê. Endosso o conselho de vocês. Fujam sempre que puder do DCE. Não, sempre não. Às vezes tem umas coisas lá no DCE, bacaninha pra gente. Não, sempre não. Sempre não. Use com parcimônia. Muito legal o programa. Ri demais com o Fredão me xingando na leitura dos e-mails. Esse é meu jeitão, cara. Genial a música anticriança. Virou meu mantra. É o do grupo musical Merda. O nome da música é Eu Odeio Crianças. Ouçam lá, ouçam lá. Ele continua: obrigado pelo merchan. Que é isso, cara. Não tem merchan, não. Aqui é... a gente indica porque é bom. Se não fosse bom, ia falar com uma merda. Como, por exemplo, o podcast... e aquele outro lá também, que é o... aquele podcast lá do grupo, lá do Telegram, que é o... tudo merda esses podcasts aí, beleza? Continuando aí, e agora a gente tem um e-mail aqui do Humberto do podcast Focoff. Participei agora com ele lá no último episódio do Chico News, lá dos Loticos, que é uma gincana, um game show, bacana pra caralho, ouve lá. Ele manda aqui: bom dia, seus geladinhos. Não, cara, a gente é quente. A gente é quente pra caralho, puta, mano. Do caralho, ele manda: mano, sou Humberto do podcast Focoff. Ouvindo o podcast de vocês, me deu uma nostalgia fodida da faculdade. Nunca fui das zoeira, curtia muito estudar e tudo na universidade. Era coxinha. Você tá certo, tem que estudar mesmo, velho. Tem que estudar mesmo. Senão você vai virar que nem nós aí. Traficante, ladrão de carro. Ele coloca: tenho dois pontos que não concordo. Epa, epa. Vou até botar. Peraí, bora. Até me ajeitar aqui na cadeira. Ele numerou aqui com letras. A. O preconceito contra humanas, principalmente publicidade. Sou publicitário e trabalho com marketing. E como em todo curso barra profissão, existem profissionais barra estudantes que nos envergonham. A gente aqui, Humberto, no Amarelo Geladeira, na verdade, nós somos todos de humanas. O Amarelo Geladeira tem essa ideia de ser um podcast mais ou menos humanas mesmo. E lá a gente ainda defende humanas, né? Tanto falando que a gente acredita que o humanas é bastante subestimado dentro da área acadêmica. Publicidade, nós temos nossas críticas, sim, em relação ao curso, sabe? Não ao profissional em si. Mentira. É uma área, deve ser muito bacana de se trabalhar. É uma profissão bastante válida como qualquer outra. Aqui a gente não hierarquiza as profissões, sabe? Pra mim, gente, tá tudo valendo. B. Cotas. Na minha opinião, cota é um sistema excludente e que expõe a não capacidade de um negro ou índio conseguirem acesso a nível superior. Sou negro, moro em um país racista e sou formado, graduado e trabalho em uma empresa de grande porte, em um cargo de considerada importância, e nada disso é conquistado sem esforço, sem horas de estudo. Então acredito que cotas não igualam a condição de acesso ao conhecimento, mas sim o esforço de cada indivíduo. Eu entendo o que você diz. Você diz sobre a questão da meritocracia. Só que a meritocracia, Humberto, eu digo isso porque eu estudo, boa parte do meu curso de ciências sociais foi dentro das relações raciais, e dentro do boa parte que eu trabalhei foi exatamente as ações afirmativas. Ela é uma política que tende a trazer mais negros à universidade. E outra, a gente falar que isso é só por questão de esforço, que só o esforço já resolveria tudo, a gente estaria falando que a gigantesca parte dos negros que não conseguem adentrar dentro da universidade, que eles não adentram porque eles não se esforçam suficientemente. Que a grande parte branca da universidade está lá por merecimento, porque eles se esforçaram mais que os negros. Então a gente está falando que o branco branco é uma pessoa mais esforçada que o negro, entende? Então, só analisando isso daí, a gente consegue ver que não é bem assim, sabe? Essa questão de esforço. Tem um algo a mais aí. E aí que vem as políticas de ações afirmativas, exatamente pra gente conseguir suprir uma diferença, uma distância que há entre essas duas populações. Lógico também que a gente tem que lembrar que as cotas, que também é uma política de ação afirmativa, ela não é uma política feita para durar para sempre, ela é uma política temporária, apenas para diminuir essa distância que tem essas populações. Enfim, é algo que a gente acredita. Sua opinião é completamente válida aqui pra nós, tá bom? E a gente quer que você envie mais opinião. Você também que tá ouvindo tem uma opinião diferente, envia também, a gente vai ler aqui. Toda opinião vai ser respeitada. Mentira. Ele encerra aqui. Grande cast e me rendeu muitas risadas. Continue com um bom trabalho. Eu agradeço aí, viu, o seu e-mail, e a gente agradece a sua opinião, mesmo que diferente da nossa, tá? A gente agradece e espera que você envie também, certo, Humberto? Gente, ouve lá o podcast Cash Focoff também, tá, galera? Valeu, Humberto, e tudo de bom pra você aí. É nóis. Encerrando aqui com um e-mail da Eduarda Lamartini. Ela começa aqui: racha na frente, Deus no comando. Está certo, gente? Tá corretíssimo. Ela coloca: gostei bastante do podcast. Acho legal ouvir podcasts que tem mulheres. Ouvi boa parte dos episódios e vi a melhora de conteúdo e da qualidade de som. Ri muito com o Fred xingando. Ah, cara, vocês tudo... Não sei se é ensaiado ou não, mas é ótimo. Não, cara, não tem nada ensaiado. Você acha que a gente... Você acha que a gente vai ter tempo pra ficar estudando e ensaiando? Caralho, caralho. Gostei bastante da Caco, mas ela está em poucos episódios. A gente explicou em um episódio, você não deve ter ouvido, que ela tava terminando um TCC. Ela terminou recentemente, inclusive, um puta TCC dela, que é sobre a busca de Marçal de Souza. Marçal de Souza foi um líder indígena aqui do Mato Grosso do Sul, lá da comunidade Guarani Kaiowá, e assassinado pelas ideias que ele defendia. E ficou muito foda, ela fez um documentário sobre ele. Ficou bacana pra caralho, tá? Foi aprovada com 10. Inclusive, parabéns, Carol K. E agora que ela terminou, provavelmente agora ela vai começar a voltar já pros episódios. Então pode ficar ouvindo aí que logo logo Carol Caco de volta aí no Amarelo Geladeira, beleza? Por favor, chamem mais ela, porque ela quebra o tom da conversa de uma maneira tão divertida, porque ela é louca, Eduarda. Carol Caco é maluca na cabeça. Doidinha, doidinha, doidinha. Beijo para todos vocês e sempre que puder ouvirei vocês. Sempre que puder não, é pra ouvir todo dia, tá bom? É pra ouvir sempre. Agradeço aí o e-mail, Eduarda, e esperamos que você envie mais. E agora nós vamos para o nosso quadro... Pergunta que nós respondemos. E nós temos uma perguntinha aqui do Pedro Pereira. Oh, cara, é família. É nóis, é nóis. Como faço para ser feliz? Essa é fácil, Pedro. Prozac, cara. É o quê? Só tomar um Prozaquinho por dia, ou dois. É o quê? Entende? Você acha, né? Você vai agora pra achar que há pessoas que são felizes de forma natural? Lógico que não, cara. É Prozac aquilo ali. Tá todo mundo usando Prozac. Tem, dá pra usar com Rivotril? Dá pra usar com Rivotril. Dá pra usar um Prozac, um Rivotril e uma Ritalina? Dá pra usar. Então é isso, cara. É tarja preta, né, amigão? A tarja preta. Fácil conseguir a tarja preta? Vai lá, fala pro médico, lá pro psiquiatra. Psiquiatra dá tarja preta fácil pra caralho. Ele nem quer saber, na verdade, o que você tem. Ele só vai dando as tarjas pretas. Ele é tipo o traficante da nova era. Ele é um traficante regularizado. É isso que é o psiquiatra. Então vai lá com o seu psiquiatra e pede seu Prozac. Tá bom? Isso aí, Pedro. Espero ter ajudado, viu? A gente só teve essa semana a perguntinha dele, certo, gente? Então, estamos esperando que vocês enviem mais perguntas, ok? E vamos aí para a dica da semana do Gaúcho. Fala, Amarelo Geladeira, beleza? Então, é o seguinte, vou dar uma dica muito valiosa aí para quem vive caminhando pelos matos, melhor Mato Grosso, o nosso Mato Grosso do Sul, e que é sempre bom andar com cachorro por perto, porque é o velho ditado, né? Não se entra no mato sem cachorro, você tá perdido. E falando daquelas dúvidas diárias, Fredão, se eu te der uma cachorra chamada Na Bunda e você for atravessar um rio, você leva na bunda ou você deixa na bunda? Valeu, Amarelo Geladeira, obrigado, hein? Se eu levo na bunda ou se eu deixo na bunda, Gaúcho? É? Eu deixo na bunda. Eu deixo no meio da tua bunda, seu filho da puta. E é isso aí, gente. Essa foi mais uma interação com... Caralho! As nossos ouvintes... E nossas ouvintas. Esperamos vocês aqui na quinzena que vem. Mais uma vez, meu Amarelo Geladeira. Enviem aí as mensagens, gente. E compartilha, não esqueça, de verdade. Compartilha aí, ajuda a gente, cara. Não custa nada pra você, nunca te pedi nada. Vai lá, galera. E só pra avisar também que é o próximo episódio, nós vamos falar de uma pessoa controversa. Quem gosta, quem não gosta. Ouve aí, é polêmica. Valeu, gente. Até a quinzena que vem. Esse podcast é uma produção de Amarelo de Geladeira.